apenas sus grandes hits. Major Lazer, Light It Up. Aquí nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Chega 5:30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um passo do sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá começando o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. O oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado. Nossa, tá mentalizado aqui o negócio. Meu Deus. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. Isso. E também oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Hoje eu estou aqui com voz de Robocop. Muito bem. Meu Deus. Vamos às manchetes do Estádio 97. Rapaz. Alô, Robocop. Alô, alô. Robocop não sabia, cara. Alô, alô. Eu tô te ouvindo normal, fala aí. O seu tá bom, mas o meu... Não, não, fala aí. Deixa eu ver o meu. Alô, meu tá alô, bom. Alô, alô. Não? Ah, não tá não. Alô, alô, meu alô, tá bom. Alô. Enquanto o Silvano Purim regula o microfone do som, cadê o covarde? Tem, volta? É. Alô. Por quê? Covarde por quê? O covarde ficou me enchendo o saco esse negócio de spoiler. Ele soltou spoiler no Twitter, querem matar ele, aí não veio? Mas spoiler de quem? Ah, desses seriados que alô, ele assiste. Ah, Game of Thrones. Ah. Game of Thrones. Ah, então, quando fui eu... O João Neve voltou. Quando fui eu, ele me encheu o saco, o covarde do Mota. Não, aí agora ele soltou spoiler no Twitter. É spoiler, agora gente. Vai. Não pode contar o que acontece. O Mota mas contou. Não é porque quem não viu o programa, depois vai querer ver outro momento, outro horário. Olha, o Robocop foi embora, estou mais fraco. Não, mas eu não dei spoiler. Foi o Mota. Foi o Mota. Ah, é, eu só cantei. O Mota deu spoiler. O João Neve a consciência pesou quando eu falo não que pode, o covarde, o covarde mau caráter, você achou que era você? É, eu achei. Não, se intitulando de covarde, ó. Ai, que felicidade, ele voltou. O RG voltou. O RG voltou. A RG, tá feia a coisa aqui, hein, Domênico? Pra eu tá fazendo tanta falta assim, você vai falar pro vampiro radiofônico? Mas você não tem noção que fizeram com você, RG. Imagina. Você sabe que todo elogio é porque tem alguma coisa. Ele precede, né? Exatamente. Imagina. O sugador de energia boa tá falando isso. Não venha com invenções, senhor Domênico Gato. Não venha com invenções. Quer que eu pego as gravações? É? Quero. Pode pegar. Pode pegar. Pegar complica vocês, hein? Então pega. Vai pros melhores. Vai pros melhores momentos. Tem que pegar é o Basílio. Pega aqui, ó. Muito bem, vamos às manchetes? Vamos lá? Vamos começar pelo porco? Olha. Palmeiras! Fala de nós, vovó. Aí, não perderam, hein? E aí, vó? Cala a boca. O Dereba. Como assim? Cala a boca. Não, você. Ah, vocês também não perderam. Com saudade, o Corinthians joga quatro. Não, não. Vocês também não perderam, filho. O que você tá tirando sarrinho? O Corinthians ainda não tá de férias. O seu time também não jogou. O Palmeiras entrou de férias antes dos alunos da escola pública, mano. Só brincadeira, velho. Só um minuto. Mas antes de entrar, ganhou de vocês. Gente. Só um minuto. É uma, tem time que pode entrar de férias quarta. Como quinta. As manchetes do Parmeira. O Grêmio, né, mano? O Grêmio tá ferrado. Não sei, não. Acho que não é Grêmio, não. É o Atlético, você acha? Capital, acho. Manchetes do Parmeira. Tá pintando um Itaqueiraço aí. Mas vai lá, ó. Fala de nós aí. O Parmeira tá indo pra Atibaia. Mais uma vez. É, Atibaia? É de novo, mano? Ano. De novo? É. Caraca, mano. É que lá é bom, né? Eles, o Palmeiras vai mais pro Bourbon que a gente, cara. Porra, se vai. Claro, vai. Estamos em que edição do Resort, Sombra? Oitava, nona? Não, o Palmeiras já foi décima, mais. Décima, sei lá. Qual que é a edição do Resort? Oitava. Oitava. Oitava edição. O Palmeiras já deve estar na 16ª, cara. Pô, pode pôr mais aí. Nos últimos três anos. Pode pôr mais. E a novidade é o contratou um zagueiro colombiano da Argentina. Ah, pera, colombiano da Argentina, o que é isso? Vamos. Não, da Colômbia. Ah. É, o Mina? É, eu não sei o nome dele. Como é o nome do rapaz? É Yahat, Yahat Uhe Mina. Como? Yahat Uhe. Yahat Mina. Yahat Uhe. Você já pensou no vestiário? E aí, Mina? É. Aí um outro, olha. Ó, e esse? Fala, vovó. Só que ele só vem, viu, Jojo, na décima rodada do... O campeonato. Décima segunda. Brasileiro. Décima segunda? Por quê, vovó? É que, mas por quê? É porque o mercado internacional de brasileiro, né? Ele só abre essas épocas. Mercado internacional. E depois brasileiro. Ele vai pra Olimpíada, porque ele é jogador da seleção olímpica da Colômbia. Ou seja, o Palmeiras contratou o primeiro reforço em 2017. Mas tá saindo o atacante do Palmeiras? Ou... Não, dizem aí que o Lucas do Barro vai embora e o Alexandre Galo vem, né? Mas não, o Galo, não, Alexandre Galo? Não, não é isso, eu falei... Dizem, não falei não. Você, eu falei dizem. É, mas é porque estão falando que eu banquei isso, eu não banquei nada, eu só falei que o Palmeiras já faz... Eu lembro, eu falei até aqui no ar, até que você falou que queria, lembra, vó? É verdade, eu falei mesmo. Falou o quê? O Palmeiras tinha um papo aí, o Palmeiras tentar o Alexandre Pato. Eu liguei ontem pro empresário do Pato, um dos caras que levou o Pato pro Chelsea. E eu falei, o Pato pode ir pro Palmeiras? Ele falou, olha, que eu saiba, não. Ainda bem. Nós estamos tentando que ele fique na Europa. Ainda bem, que fique lá. É que tem um papo que o Inter de Porto Alegre quer levar o Lucas Barrios. Vai com Deus. Leva, ué. E que o Palmeiras estaria atrás de um outro atacante. Não, leva, pode levar. Quando que, mas nada de O problema do Lucas Barrios é o salário. Pato não, hein? Mas o Lucas Barrios é pago pela patrocinadora do Palmeiras e ganha 1 milhão por mês. O Pato volta. Mais que o Pato. O Pato volta no final do ano? O salário do Barrios foi feito em dólar, né? Não, no final do ano ele não volta. No final do ano ele pode escolher pra onde ele vai. Ah, é? É. Então, cara. Mas, ô vó, esse Mina, o zagueiro aí, ele é bom zagueiro, hein? Ele é altinho, né, mano? É. Tanto é que o parto dele foi feito em duas vezes, cara. Tiraram a metade, mano? E depois voltaram e tiraram a outra. Ai, que prestação. Bonito. É, RG, o cara é alto, ele é bom na bola aérea, é um cara que tinha se destacado aí. Logo no começo da Libertadores ele tava brigando pela artilharia, que agora Sim. O Caleri tá disparado aí. Sim. Mas é um cara que tinha se destacado, cara. Ô, Jojo, mas ele vai demorar pra jogar, né? Precisa vir outro zagueiro por enquanto, né? É, porque esse cara aí vai chegar no meio do ano então... e depois ele é um atleta olímpico, ele vai deixar o Palmeiras a ver navios novamente. Até ter um adaptamento, né? Adaptação, que adaptamento. Adaptação, é. É isso então. Tá bom, vovó. Então tá bom. Continua com as manchetes. Não, pera aí, tem outro papo aí. Você concorda, Dudu? O Palmeiras contratou o Tietê? O Vitor Hugo sugeriu que ele não use o Tietê. Qual que é o nome dele? É, Danilo. Ah, como assim? O nome que ele achava. Por que não? Por que não, Tietê? Eu vou te falar, eu acho que jogador, um, tem que ter musiquinha. Dois, tem que ter apelido. Ó, o Zico é Zico, Pelé, Cafu. Kaká. Neymar não tem. Ah, o São Paulo não tem um lá que é o Caramelo, não é Caramelo? Neymar não tem meu apelido. O pessoal fala Caramelo. Matheus Caramelo. Mas precisa ver, Benja. É... Qual o problema? Como o Vitor Hugo. Como o Vitor Hugo expôs isso daí? Porque o Vitor Hugo é um cara que tira sarro. Às vezes ele falou brincando também. Mas, gente, isso aí é uma. Mas o Corinthians quis uma vez. Quem que foi o treinador que mandou o Dentinho não usar Dentinho? Ele chegou a botar jogar como Bruno Bonfim. E aí jogou mal e pediu pra voltar com o Dentinho. Tem gente que diz que isso aí, visando o mercado externo, por exemplo. No exterior não se usa os apelidos. No exterior Chelsea acabou de passar, é sempre nome e sobrenome. Usa. O Chelsea empatou, tava 2-0. 2-2. Então o Leicester é campeão. Faltam 5 minutos. É, então. Se o Leicester perder, ainda continua aberto o torneio. Muito bem. Mas não, se o Leicester empatar. Não, se empatar. Acabou, o Leicester é campeão. Então, aí o Leicester vai ser campeão com o empate do Chelsea, mas não acabou, faltam 5 minutos. Se o Chelsea vencer, continua em aberto a disputa. Ah, mas não, o Leicester vai ser campeão. Vai ser campeão. O Tottenham vai vencer, não o Chelsea. Não, esse jogo do Chelsea, porque o Chelsea Leicester... Tottenham. O Leicester, ele pode... Não, mas o Chelsea não tem chance de ser campeão, acabou. O Tottenham vai vencer o Chelsea. Sim, sim. É jornalista aqui, atento. Boa, jornalismo, Zidane, né? Mas eu sou a favor, viu, Benjamin? O jogador, se tem apelido, usa apelido. Lógico, lógico, e não é nada pejorativo. A não ser que seja um apelido que você fala, meu, pelo amor de Deus, isso aí não dá. Aí o cara lá com o nome maconheiro. Isso é muito... É pejorativo. O Kaká foi muito pra fora e fez sucesso no Milan como Kaká. Kaká era apelido. Ele só trocou o C, né? Era pra... era C, mas já aqui... Virou K. Virou K. Já aqui tinha virado de C pra... Visando o mercado exterior. Não, não era visando o mercado. Visando o mercado externo, não é? Foi a número... Ele que chegou e falou, Kaká, o negócio é o seguinte... É numerólogo, a mesma agora, coisa, você acha legal? Você acha legal, por exemplo, a gente chegar agora, essa lenda, esse mito do rádio brasileiro, e falar pro RG, você não pode ser RG? Não, você tá louco? Ó, o Carlos Humberto. Não, você tá louco? É a mesma coisa. De jeito agora, nenhum. Não, 40 quer... e pouco do segundo tempo. O rádio jamais poderá ser diminuído de tal forma. Lógico. Não pode tirar a Benja. Peraí, amigo. Tirar o Benja? Então, não, mas Benja é mano, como é que você vai tirar o Mano? Mano. Sombra. Não, é. Não, mas não o Sombra sentido. Ainda pode. Sombra e Shadow, entendeu? Tá ali não, não, mas não é mais apelido. É apelido. Mas apelido. Sombra é Sombra. É apelido. O Dodô. Dodô. É o como é que você fala pro Dodô? Não, a Domênico. Não, mas é Domênico. Eu falo não, gostoso. Não é mais Dodô, é o vampiro radiofônico. O que você falou? Isso. Como que seria o nome de atleta? Não, o apelido dele é gostoso. Mas eu falo, você não fala, não, Verde. Ego. Não, não mexe na marmita do Aguinaldo. Fique à vontade, use o garfo, a colher e a faca. Isso, RG, você tá louco? Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com. Ponto BR. Vamos lá, continuando com as manchetes. E aí, seu Bento? Seu Bento não veio. Eu tenho manchetes aqui, né? Oi, Pretzel, por favor, Pretzel. São Paulo que joga pela Libertadores no meio de semana, né? Caso São Paulo perca de 4 a 0, vai pros pênaltis, né? Sim. Essa é a minha informação. Se São Paulo fizer um gol, o Toluca tem que fazer 6, cara. Essa é a minha informação, O técnico do Toluca pediu demissão, já disse que o jogo contra o São Paulo será o último, que ele tá fora, não tem jeito. Ele tomou um pau aí no Campeonato Mexicano, né? Perdeu pro Cruz Azul. O técnico do Toluca, inclusive, ele é um ex, é um ídolo do Toluca, é um ex-jogador do Toluca, né? Ele diz assim, ele deu a entender o seguinte, meu, é como se assim, olha, eu gosto muito daqui, não tô dando certo, acho que o clube tem que pôr alguém no meu lugar. Né? E já pediu as contas. Mas você quer dizer, mas vamos ganhar do São Paulo. Claro, pode. Igual quando você quer terminar um casamento de maneira pacífica, né? Tem aquele almoço de domingo com a família, você fala: não, eu vou pro domingo lá na almoção, vamos lá, conversar lá, aliás, manter as aparências, mas na segunda-feira a gente se divorcia. O que aconteceu? Conheço o roteiro assim. O que aconteceu com São Paulo, Shadow? Essa mudança radical, São Paulo na Libertadores, goleando. Um time que até pouco tempo... Eu cheguei a achar que era sua ausência na cidade de São Paulo que provocou isso. Você achou isso mesmo? Mas aí eu falei assim, não é possível. Não é isso. O RG emana forças positivas. E o Mota tinha razão, então, porque o Mota sempre acreditou, né? O Mota sempre acreditou. Sempre acreditou. Mas acreditou. O Mota, você sabe como que é, né? Ele acerta mesmo errando. Né? Ele acaba acertando. Mas, velho, sei lá, cara. Pelo menos até agora, uma tremenda virada. Aí pode hein? Dizer que é jogador que entrou, que é o Kelvin, pode dizer que... O novo diretor, que é o Pintado. Acho que é uma série de coisas aí acontecendo. O conjunto. De repente começa o trabalho do técnico, começa a fluir melhor. O que importa é que, assim, ó, jogou. Mas você viu o jogo? Assisti. Pô, dá gosto de ver, né? Deu gosto de ver, né, velho? Mas foi bonito, né? Foi bonito. Eu gosto de ver o meu time jogar, mas valeu, né? Valeu por ser. Em nenhum momento você se pegou vibrando? Não. Eu pensei muito no Benjamin, pensei muito no Mota xingando você. Pensei muito no Mota xingando você. Não, mas não xingou. E o São Paulo que tá em busca de renovar o contrato do Ganso, né? O Mota tá numa outra vibe, o RG. Agora é negócio dele spoiler. Ele fica no Twitter contando pra quem gosta desse. Sacaneando. Contando o que vai acontecer nos seriados. Os seriados? É. Olha, o Mota, você é um mal pra sociedade. Você não pode ficar. Ainda bem que eu não tava no Twitter essa hora porque eu não consegui assistir no momento que passou o Mota é que nem aqueles bobões que vão na fila do cinema, o cara acabou de sair do cinema e fica contando o final do filme. Ô, Mota, pelo amor de Deus, para de ficar contando o que acontece no Game of Thrones, cara. Mota é spoiler, para. Cara. Quando eu fiz sem querer, ele me encheu o saco, me jogou contra a opinião pública. No final do Titanic, o navio afunda, né? Você tá brincando. É verdade. É mesmo, Impressa? É. É mesmo? E o navio bate aonde? Olha, parece que é um iceberg, né? Segundo fontes. E uma outra coisa é que hoje estourou aí uma notícia, né? o procurador, não sei se é do estado, deve ser do município, né? Bom, entrou... exatamente, entrou com uma ação requerendo que o São Paulo devolva parte do terreno do Morumbi à prefeitura. Essa doação foi feita através de uma imobiliária na década de 50. Ou seja, vocês ganharam o terreno também, né? E a prefeitura, então, recorreu à justiça para... Mas foi de uma... Não, é assim, eu vou contar a história direitinho. Tá no meio. A prefeitura, ela cedeu o terreno para uma imobiliária que ia fazer o desenvolvimento urbano do local, né? Exatamente. Para empresa Aricanduva, mercantil, né? E comissionária Merco S.A. Beleza. Aí, essa empresa repassou uma área para a imobiliária Aricanduva, né? E essa, por sua vez, doou o terreno ao São Paulo. E a ação foi concretizada em agosto de 52, né? Aí, segundo eu li, porque eu, não era vivo, nem acompanhava na época, não podia dizer nada. Segundo dizem, ok, e foi tudo aprovado pela prefeitura na época, os termos dessa doação da prefeitura. Agora, o que se diz é que a prefeitura está entrando na justiça com uma ação promovida pela Procuradoria-Geral do município, assinada pelo procurador Luiz Felipe Ferreira Mendonça, requerendo parte do terreno à devolução à prefeitura. Isso aí vai dar pano pra manga, hein? Isso vai dar pano pra manga. E o uso, uso campeão entra onde aí, né? Você não tem? Mas só agora os caras que vieram a requerer o... Linguiça, né? 200 anos depois, pô. Ué, para. Desenterrando as coisas aí, velho. Mas desenterrando, eu gente. Eu não tô, tudo bem, mano. Pode desenterrar o que quiser, mas já foi feito, cara. Foi feito, então caducou. Lógico. Não, não é isso. Se descobrem depois um crime, sei lá, de 5, 6 anos, o cara não vai voltar ao crime. Sim, dependendo, caduca isso é um mesmo. Crime? Dependendo, caduca mesmo. Não, mas tá errado. Esse tipo de coisa aqui é um terreno da prefeitura, gente. Poderia ser uma praça ali. Clube. Olha, não adianta ficar debatendo porque não temos conhecimento da lei pra saber no que isso pode dar. Mas é estranho. Mas você já entendeu o garoto que tem uma rua, não, tem uma rua na frente do estádio? Já entendeu, né? Que sabe e aquela rua. E ali não é doação, né? Você sabe como é que funciona aquela rua ali, né? É em favor do público, é estacionamento. O público pode ir lá e parar seu carro. Todavia, assim, isso só pra quem pode dizer, quem entende de direito, entende disso aí. Agora eu vou dizer uma coisa. É aquelas coisas que vai arrastar na justiça. Olha. Às vezes a justiça também chega e fala, não procede, tchau, um abraço. E as pessoas ficam recorrendo, né? Tanto é que diz que a prefeitura está recorrendo à justiça. Bom, sei lá. Mas não é a mesma que pediu aí pro Palmeiras de São Paulo para devolverem lá. Mas ali é outro caso. Sim, mas e aí? O que deu? Porque ali é uma sessão de terreno por tempo determinado. 100 anos, sei lá, né? Esse negócio aí. Que é. Pô. Mas quantos metros quadrados abrangem a área ali do Morumbi? Vai ter que jogar meia quadra, hein? Não sei nem se é integral, mano. Então, mas vamos supor, por exemplo, do Domênico Gato no Morumbi, deve estar o quê? Uns 7, 8 pau metro quadrado ali naquela região. Não tenho a menor ideia. É caro. Se for, não, por exemplo. Na região aí, do estádio, não. Não. Tá mais? Não. Tá mais? Então aí, vamos colocar. Onde eu comprei? Não, 10ão, então. É. 10. Arredondar, 10ão metro quadrado. Agora, como é? No Morumbi hoje, o nego se bobear tá ofertando pra você levar, né? É. Não, ela paga nada pra você, fala. O cara aqui paga. De vez em quando paga. Tem um assaltinho aqui ou ali, mas que lugar de São Paulo? Não tem? Ele vende o apartamento já com colete à prova de bala, né? Mas então, dependendo da área. No Morumbi tá bravo. Tá certo, dependendo da área. Não sei nem se é o terreno total ali de São Paulo, que a prefeitura tá reivindicando a área ali. Mas... eu não sei. 10 pau metro quadrado ali, é um dinheiro que São Paulo vai ter que desembolsar, hein? Eu não sei, mano. Isso aí quem vai decidir a justiça é um dia. Eles vão ter que fazer uma vaquinha, vai ter que fazer rifa. Mano, eu quero ver o Ataíde na Sé vendendo rifa, RG, pra poder comprar o terreno. Mas eu não me preocupo com isso. Ah, se preocupa sim. Como o moleque trouxa, eu vejo temor no seu olhar. Não há temor. Não há eu temor. Eu vejo. Você não tá com medo de perder sua casa, mano. Acho que isso aí é uma causa que nasce morta. Ah, não sei não, mano. Mas é só um pedaço, né, que vai ter. Não interessa. Vai ter que jogar meia quadra. Não interessa, velho. Só pode atacar no gol da piscina. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de General Motors, Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Também Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece. O Extra é gol. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! É isso aí! BV, bons negócios para você! O Estádio 97, que também tem oferecimento de Recobriplast, não é, senhor Domênico Gato? É verdade, Sombra. Olha só, você que anda com problemas... Aliás, são vários problemas na sua casa, hein, amigão? Ah, sabe, fala, hein? O que tem de infiltração, de goteira, hein? Ah. Eita, e problema de umidade? Tem espalhado por toda a sua casa. Você tem que exterminar esses problemas. E eu tenho aqui o produto que vai exterminar. É o impermeabilizante Recobriplast, isso mesmo. Você tem que proteger a sua casa. Recobriplast é 3 em 1, primeira de mão sela, segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recobriplast também é o único com garantia de 5 anos. É, você vai encontrar Recobriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site legal para você consultar todas as lojas, que é o www.sinteplast.com.br. Você que está acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo, está visualizando o site lá, sinteplast.com.br. Mandar um abraço aqui para o senhor Wagner, palmeirense, e também a senhora Vilma, que é corintiana. Eles são proprietários das lojas Opção Tintas. Wagner e Vilma, muito obrigado pela audiência, hein? Impermeabilizantes e Recobriplast, máxima proteção para toda a sua casa, amigo. Boa. É isso aí, Dodô. Continuando com as manchetes do Estádio 97, também no oferecimento de Esser, construindo com valor, BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Falar do Corinthians? Scream for me, Corinthians! Ah, Coringão, Coringão! Ô, mano, só lembrando aqui. O Giovanni Augusto voltou. Bonitinho, maninho. Vem, vamos lá. Mano, o bicho tá pegando aqui no jogo, os caras tão se batendo. Que jogo? Do Chelsea Tottenham. Tottenham, porque é o último respiro do Tottenham, né? Deram poucos minutos de acréscimo, foram 6 minutos. 6? Porra, velho. Porra, né? Faltam... Não, mas precisa ver o que aconteceu. Faltam 10 segundos. Não, eu juro pra você. Ó, comeu aqui. Meu, vocês viram o vídeo? Que uma repórter. O cara pegou por trás o cara ali. Ah, aí eu gostei. Vocês chegaram a ver uma repórter tava entrevistando o Ranieri, o Claudio Ranieri? Não. O italiano técnico do Leicester? Ela falou: pô, tem uma matéria aqui que a gente fez. Pô, a gente queria te mostrar. Acabou, show. Acabou? Então o Leicester acabou. Campeão? Aê, histórico, acabou. Hein? Legal, legal demais. E aí o vídeo, o Sombra, aí vai a repórter falou: a gente quer te mostrar um negócio aí do Leicester, que a população da cidade fez e tal. Aí ele falou: ah, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Aí ele botou pra ver, meu, os caras fizeram que a população de Leste, que é uma cidade pequena, entrevistando e os caras falando sobre o time, sobre ele. Pô, rapaz, o cara se emocionou. Ah, você imagina, né? Aí ele pediu pra repórter depois, falou, eu queria que você me desse essa matéria depois aí. Pô, emocionante. O Leicester ganhar o campeonato inglês seria equivalente no Brasil a que time ser campeão brasileiro? Não, o Jimirim, claro que é. Hoje Mirim não. Hoje Mirim não. No não, brasileiro, mas o Leicester, né? O Leicester que é um tão... time que tem dinheiro também, não, gente. Não, mas dos que... Né? Não, dos mas que estão hoje. Dos que estão no Brasileirão, vai. Um time vai. Médio, né? Figueirense. Um Figueirense. Sim. Figueirense campeão brasileiro. Não, vai um time médio. Ah, um Figueirense. Que Mogi é... Goiás, um Figueirense. Mogi é pequeno. Né? Não, é que nem se comparação, torcida, viu? Em comparação ao... Mas o Figueirense é tem torcida. Compara é, o investimento que o Manchester United faz, o Chelsea faz, o Manchester City, o Arsenal, enfim... O Liverpool, todos esses times aí, eles são bilionários, tá certo? Eles despejam rios de dinheiro para poder contratar jogadores. O Leicester, ele tem um orçamento, RG, muito mais reduzido comparado com esses grandes ingleses. Só que O dono do Leicester também é um cara que é bilionário, Sombra. É? É um cara que é dono de free shop, é um cara que tem um investimento pesado. É, aquele cara tem patrocínio a mão da camisa também. É dele, a loja é dele, né? King Power. Entendeu? Então, ah, é? Não é um time que caiu de paraquedas. Mas ele é dono há quanto tempo do Leicester? Não. Mas independentemente do cara ser bilionário... Não, nem se compara ao investimento de um e de outro, claro. A briga do Leicester contra Chelsea, Manchester City, Manchester United... É Liverpool, fica distante, não tem, né? Nem... Fica distante. E você viu no jogo do Arsenal, a torcida com os cartazes? Não, não vi. Time for change. Pedindo a saída do Wenger. Do Wenger? Então, aquela coisa, mas tem que manter sempre o técnico. Mas olha, o Wenger também tá quanto tempo lá sem ganhar nada? É a página 2, né? 12. 12 anos que não ganha nada. Ganha nada. E aí os caras levavam os cartazes. Os caras levavam os cartazes e falavam assim: o Ranieri em 9 meses ganhou o título, você em 12 anos. Aí ele na entrevista, ele falou: olha, isso é uma pequena parte, não foi todo mundo. Pô, rapaz, na hora que eu vi o jogo, só tinha cartaz branco. E falar em técnico, cadê o Montura que consegue neutralizar, fazer pontes de travessia, não tá disputando a final do Palmeiras? Respeito o meu trabalho. O que aconteceu? O Tite? Aconteceu? Ele tá na Libertadores. Ué, mas sabia antes... ainda, né? Não, mas pera. Ah. Antes. Ia abrir mão do Paulista porque estava na Libertadores. Aí depois começou a ganhar no Paulista, aí ia mostrar que ganhava Paulista, ganhava Libertadores, ganhava tudo. Sim. Agora saiu do Paulista porque está se dedicando só a Libertadores. Não. Ele voltou o tema, é isso? O Corinthians ele foi incompetente contra o Audax, infelizmente por ter um regulamento esdrúxulo no campeonato. Mas e o Mondura, o Mondo Santa lá? Mas você assistiu o jogo, Corinthians Audax? O que? O vareio? Vou jogar acho que vareio. Mas só um minuto. Mas outro jogo, então. Ele já chegou de férias agora. Pois é, acho que ele não deve ter visto. Vamos discutir uma semana atrás no jogo, né? E outra, então, ele não deve ter visto. Que vareio que o Corinthians tomou do Aldax? Você viu algum vareio? Cadê? Eu não vi. O jogo acabou 2-2. Cadê o Mão Santa, que faz milagre? Cadê? Quarta-feira vai estar disputando os Libertadores. Agora, convenhamos, lógico. O Ben já tem toda a razão. Não vamos debater de novo esse jogo, mas... A última grande bola do jogo foi do próprio Aldax, que o cara saiu na frente do goleiro, numa tabela legal, né? Ele driblou o goleiro, depois meio deu uma tropeçada e ainda bateu o zagueiro do Corinthians. Mas tirou ali. Quando o jogo tava 0-0, o Corinthians ele teve três chances cara a cara, uma com 8 minutos, aí com o Alan Mineiro perdeu um gol aí sem goleiro. Mas já não foi aquele. Mas perdeu um gol sem goleiro. O Santos também ontem teve três chances, a bola bateu na trave. E aí? E que mais do Corinthians, mano? Então, Sombra, o Corinthians ele tá praticamente definido agora com a volta do Renato Augusto, não. Poderia voltar o Renato Augusto, mas é o Giovanni Augusto, Benjamin. Giovanni Augusto, ele já tá... Calma, mano, eu não queria desestabilizar você. Não, pelo contrário, o Corinthians ele não tá desestabilizado, não. O Corinthians aí pra partida de quarta-feira, ele é favorito e possivelmente vai com força máxima, o Sombra. Porque o Marquinhos Gabriel, que inclusive aí tá fazendo um trabalho de fortalecimento muscular pra readquirir uma forma física ideal, porque, infelizmente, né, RG número 2, sabemos que... Na Arábia, aí o futebol é praticamente amador. Os caras treinam a hora e acham que treinaram. É à noite, lá meia hora, o cara faz um... Pois bate, é, porque durante o dia é um calor insuportável. Faz um bate-bola ali e vai pra casa. Véio. Mas diante do que o Corinthians tem hoje, é a RG número 2. O Corinthians ele vai pra quarta-feira diante do Nacional com força máxima, com Cássio, Fagner, Felipe, Iago, que inclusive teve a contraprova adiada, a sua abertura, que seria hoje, adiaram pra quinta-feira que vem, e o Wendel, tá certo? O meio-campo tem Bruno Henrique, Elias, Giovanni Augusto e Rodriguinho, e na frente Luke e André. O time do Corinthians aí tem tudo pra quarta-feira fazer uma exibição de gala, e eu espero que faça. É. Porque é inadmissível os jogadores aí entrarem aí a 40 por hora quando precisam estar 230. A possível, que é possível, não é impossível. Começa a segurar o bagulho não, hein, tio. Mas uma eliminação, quais seriam os efeitos? Vai pro inferno. Quais seriam os efeitos? Eu não penso nessa hipótese. Do Mondura? Não penso nessa hipótese. Não, o Tite não mexe em nada, a questão é essa. Peraí, o Tite... não acontece nada. Inclusive, RG, você que tá ironizando um santo... Sim. Tá praticando aqui uma heresia no estádio. A lesão do Giovanni Augusto. A lesão é o Ale Grandão. Lesão do Giovanni Augusto, RG. Era tida aí, talvez, ali pelos médicos, aí, as pessoas aí, os ortopedistas e tudo como uma lesão de 2 meses aí pra que ele pudesse retornar. 2 meses? O Tite passou uma baba benta ali na lesão do cara. E quanto foi? Reduzido. Dias. Quanto? 10 dias. Então eu respeito. O Tite é um mago, cara. E outra notícia que vazou. Foi um escândalo na categoria de base do Corinthians com desvio de dinheiro. Vixe. Quem levantou foi a Folha de São Paulo. Aqui, é cabuloso, hein, velho? Um ex-gerente das categorias de base do Corinthians e um conselheiro são acusados de desviar dinheiro do clube em negociações envolvendo jogadores. Fábio Barroso, que se demitiu em 13 de abril, e Manuel Ramos Evangelista, que carrega o apelido de Mané da Carne, são os pivôs de um problema que já virou crise dentro do Parque São Jorge. A história começou no ano passado, chegou ao presidente Roberto de Andrade cerca de 15 dias, o que provocou o pedido de demissão de Barroso. A diretoria alvinegra, por meio do departamento jurídico, confirma o episódio. mas diz que é vítima de toda a situação e que não sabia, e que não autorizou as ações da dupla. O valor envolvido nas negociações é de $110 mil. Procurado, Barroso nega que tenha recebido dinheiro por fora e nega que tenha agido de forma inadequada na situação. Nega ainda que tenha pedido demissão por esse motivo. Maré da Carne não atendeu as ligações da reportagem. Aí, ó. De tudo que você leu aí... A história é a seguinte, o Barroso, ex-gerente da base Maré da Carne e conselheiro, são acusados de ter enganado um empresário que mora nos Estados Unidos chamado Helmut Nick Apaza, ao venderem duas coisas: uma carta que dava o direito de Apaza a representar o clube brasileiro em negociações nos Estados Unidos e uma porcentagem de um jogador da base chamado Alisson José da Mota. Que nem profissionalizado é. Hein? Nenhuma das duas coisas, porém tinha validade, o que fez o empresário acionar o Alvinegro para ser reembolsado. Segundo a versão do Corinthians, foi assim que a diretoria tomou conhecimento do caso. Mas o que chama atenção aí, Benjamin, tudo que você leu é... Tá na Folha de São Paulo. É a diretoria do Corinthians alegar o não conhecimento dos fatos aí, porque quando você vai para a categoria de base, ela tem o mesmo organograma que o time de cima, o time profissional. Você tem lá os diretores... Mas às vezes o nego não passa a bola para a presidência. Não, eles se reportam, todos. Sim, todos, nem sempre, todos. Viu, RG? Não, eu digo que deveria acontecer. Sim. Mas vamos dar um exemplo, por exemplo, você pega assim, o Domênico está aqui. Vamos supor que o Domênico saiu aí na rua vendendo comerciais na rádio. Vendendo e não entregou. Mas aí cana recebeu, nele. Cana nele. Se eu não sei se foi mal eu pegar o Domênico como um exemplo. Mas foi mal. A primeira pessoa que veio na minha casa. Mas aí você deveria seguir a lógica e pegar o Mota, não o Domênico. Muito obrigado, RG. Porque você, do jeito que você está falando, você deveria pegar o Mota e não o Domênico. Acho que eu vou fazer uma apesar coisa que dessa. Eu não acredito que o Mota faça isso. Mas. Né? Mas entre nós dois, né, gente? Mas é muito estranho, viu, mano? A diretoria alegar que, pô, não tem conhecimento. Sabe por quê? Porque isso eu tô lembrando, mano, do tempo do Andrés, quando o próprio Andrés, uma vez dando entrevista, que se questionava muito as categorias de base do Corinthians, e ele mesmo reconheceu que tinha aberto mão, né, no período que ele era presidente do Corinthians, das categorias de base, e aí precisava rever isso, precisava, né, ficar de olho. Quer dizer, olha quanto então, tempo mas o RG, isso vem rolando. Eu acho que as categorias de base, elas deveriam ser profissionais como o futebol profissional ali é também, tá certo? Eu acho que você não pode tratar a categoria de base com amadorismo que muitas vezes tratam. Eles colocam, às vezes, um cara ali que nem é do ramo, mas é um cara querido ali pela diretoria, e o cara vai ali delegar poderes ali dentro da categoria de base, ele coordena uma equipe e tudo mais. Tá certo? Eu não tô falando única e exclusivamente do Corinthians, eu tô citando de maneira geral, porque isso acontece em inúmeros clubes. Muitas vezes, RG, o presidente ele não sabe o que tá acontecendo na categoria de base, até inclusive, por exemplo, uma peneira, tá? Uma peneira lá com 1000 garotos que vão fazer teste. Chega lá um empresário, o cara chega lá no diretor do clube, ou então chega no treinador da categoria de base, chega lá e fala, pô, tem um atleta assim assado, dá uma olhada diferente. É um jogo ali de interesse. Muitas vezes tem caras aí que fazem esquema em categoria de base. Isso eu não tô inventando nada. Não tô inventando a pólvora nem a roda aqui. Não. Isso acontece aos montes. Acho que antes da roda, viu? Tá certo? Isso acontece aos montes. Quando o cara já treinava dinossauro, já vendia. O empresário acaba assediando aí o treinador. Às vezes é um pai de um garoto falar, quanto custa pro meu filho ser titular na tua equipe? Isso acontece. E o presidente muitas vezes não sabe, não chega a ele esse tipo de situação, RG. Não, sabe. Porque o cara tem uma série de preocupações aí pra lidar no futebol profissional e a base, teoricamente, tá largada. O que é um absurdo, eu concordo com você. É a galinha dos ovos de ouro. Pois é, a categoria de base nada mais é do que a galinha dos ovos de ouro, porque é o teu futuro de amanhã. É da onde você vai extrair um jogador ali com potencial de venda no futuro, para que você possa ganhar um dinheiro e forrar o teu caixa. Sabe o que eu te aí digo? Aí quando esse cara aí, RG, perdão, me desculpa aí. Eu só ia fazer um adendo. Sabe porque sabe? É só você pegar o Santos como exemplo. Não, mas veja, é só isso, veja, RG. Veja o que o presidente anterior fez com a categoria de base. Muitas vezes ali o cara chega lá e fala, porque o Corinthians não revela mais jogadores, porque o São Paulo não revela o que já revelou. Por que será? Inúmeros meninos aí, Sombra, que estão aí espalhados pelo Brasil, jogando bola pra cacete em campo de várzea, que gostariam de fazer uma peneira no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense. Não tinha grana pra muitas talar. Vezes o cara não tem a condição de vir, e quando vem, o cara não é visto, RG, com bons olhos. como um outro que talvez é apadrinhado, é. O cara tem, talvez, ó, aquela visão, ó, olha com carinho esse menino. Aí é complicado, velho. Eu acho que os clubes eles devem se atentar sim, Sombra, porque a categoria de base é sim um celeiro de craques e se bem trabalhada, você consegue gerar frutos. O Santos é um exemplo disso. Olha, se não é de craques, pelo menos vai ter uns caras que vão jogar a mesma coisa que muito meia boca que os clubes vão lá e pagam 1 milhão de euros. E o Corinthians vira e mexe, Sombra, ele revela jogadores, porque o Corinthians ele vira e mexe, tá disputando finais de Copa São Paulo. E o Corinthians é o que menos usa. Então, o Corinthians ele acaba não utilizando. É o que menos usa. Ele acaba emprestando jogadores. O Corinthians quando tá rico, ele é chamado de a galinha dos ovos de ouro. Não, a única galinha que eu tô vendo aqui é você. Calma. A única galinha que eu tô vendo aqui é você. Juiz. A única galinha, a inclusive uma galinha velha. Ai, que falta de respeito. Uma falta de respeito. Vai remendar a sua cloaca, sua ainda informação, velha. Ainda informação, não fala assim com a vovó. Porra, mas é uma senhora de idade. Eu não vou respeitar essa cretina. Ela com o cabelinho, né? Da vovó Donaldo, não fala assim. É uma senhora de idade. Renova a cloaca. Olha, vai lá. E ainda, olha, o Globo Esporte, mano, o Globo Esporte deu a informação. E que o Corinthians está próximo de fechar com o jogador Bruno Paulo do Audax. Que e ele... o Camacho também. O Camacho também. Mas que o Bruno Paulo já tinha um pré-contrato com o Joinville. Ele pagaria R$100 mil para desfazer esse pré-contrato e poder assinar com o Corinthians. E, olha, uma pessoa aí do meio do futebol que passou em França, de todos esses que estão falando aí, o melhor é o Bruno Paulo. Não, o Bruno Paulo é muito bom jogador, Sombra. Aquele camisa 8 ali, ele joga ali de atacante, ele pega aquele lado de campo ali. E é um cara que ele acaba quem toda hora... Quem foi aquele que humilhou o jogador do Corinthians na bandeirinha de escanteio? Humilhou, vai para o Bruno Paulo. O Camacho, eu acho que é o melhor desses jogadores do Audax. Né? É. Porque o Camacho é aquele cara que ele pode jogar aí, tanto de segundo volante, quanto um pouco mais avançado. É um jogador que tem qualidade. Agora precisa ver, de fato, se vai dar certo num clube grande. Porque o Camacho já passou por alguns clubes aí do futebol brasileiro. E o Bruno Paulo tem 26, né? Também, não é tão garoto, não. Não são garotos. É, mas eu particularmente acho que fizeram, pelo menos nessa reta final de Campeonato Paulista aí, boas aparições. É. Esse menino que o Palmeiras contratou também aí, o Tietchan, não sei se abalado pela cutucada que ele tomou aí também do dono do clube aí, do Audax, na última sexta-feira. É, foi mirim, hein? Ele não foi tão bem como ele já atuou no Campeonato Paulista. Eu acho que ele tava meio apagado nessa final contra o Santos. Mas tava aparecendo bem, sim. Esse mas moleque. Esse Camacho aí e o Bruno Paulo aí são bons jogadores também. Como jogador do Palmeiras, ele já tremeu contra o Santos. Já normal. Tremeu? Normal. Já pifocado? Já acostumou, já desde... Desculpa, eu tá não desculpado. Sei... Eu só não de sei. Lembrar? Não, eu não sei, eu vou até... Eu tava esperando as manchetes do Santos pra poder falar. Ah, você vai falar mal agora? Deixa eu falar aqui com relação ao jogador, o Tietchan, que foi contratado pelo Palmeiras. Todo mundo na imprensa falando, nossa, ele entregou o ouro pro cara. O cara chutou do meio da rua, quem entregou o ouro? Eu não sei onde que viram falha. Não, quem falaram entregou? Que ele falhou. Falhou não, aonde? Quem falhou ali foi o goleiro. Onde falhou? Quem desculpa, falhou mano, foi o goleiro. O cara chutou lá do meio da rua. O bola cara foi no meio do gol. Tudo bem, ele entregou, ele errou um passe no meio de campo. Ah, mas só até o cara ajeitar. Dizer que a culpa é do Tietchan é nego que não conhece nada de futebol, desculpa. Ah, mas o Tietchan deu essa bola. Eu não conheço nada de futebol, então posso dizer. Pô, o Tietchan parecia o Cerezo em 82. Não, eu não conheço lá. Nada pera aí. Coisa. Ele deu o na cara do goleiro? Ele deixou o cara na cara do goleiro? Não, ele jogou o cara. Pera só um minuto. Ele ofereceu oportunidade. Do chute. Não, não ofereceu nada. Quem imaginaria que o cara chutaria no meio da rua? Mas a zaga que deu uma puta sopa ali. O goleiro pulou, passou no meio da mão do goleiro. Não é porque ele foi contratado. Meio do gol. Não é porque ele foi contratado do Palmeiras, que tem algum problema. Ele errou. Ele falhou. Pera só um minuto. Ele foi atravessar uma bola e o cara pegou a bola. Isso eu? Ninguém falou. Foi igualzinho o Cerezo em 82. Ninguém falou que porque foi contratado do Palmeiras. Ele errou, Domênico. Ele errou feio. Desculpa, eu acho que ele não errou. Falar que ele que foi o causador do gol, não. Desculpa. O causador de ingenuidade. O causador do gol foi ele. Não, não foi. Não foi o causador do empate. Mas Benja, na minha opinião, não. Mas Benja, é só meu lance. Ele errou. Eu já olhei várias vezes. Mas não Benja, nada de errado. Benja, ele errou. Ele errou. Ele errou. Que ele errou. Só que tem um detalhe. Ele errou um passe. Só que tem um detalhe. Ele errou um passe. Do momento que ele errou. Ele não deixou o cara na cara do goleiro. Do momento que ele errou. Até o cara do Santos receber, matar no peito. Ah, desculpa. Pensar, aí é falha do cara. Ah, foi jogada dele, o gol. Vou repetir de novo. É de muita ingenuidade falar que ele é o causador que do empate. O gol do Capivariano foi jogada dele. Eu sou ingênuo também. Gente, não é porque o Tietchan errou, que ele é mau jogador, que o Palmeiras tem que contratar. Nada a ver. Só que ele não. Desculpa dizer, eu acho que ele mesmo assumiu que errou. Não, mas peraí. Errou o passe, do seu ponto de vista, Benja. Errou o passe. Ele errou o passe que deixou o cara na cara do goleiro, gente. Mas nas estatísticas depois, se fosse contar como assistência... Assistência do gol foi do Tietchan. Mas pera lá, o negócio é o seguinte, eu entendo o ponto de vista. Entendo o ponto de vista do Benjamin também, só que eu concordo com o Domênico e com o RG. O Tietchan, ele errou, ele foi atravessar uma bola ali, foi um erro, concordo. Mas o tempo que o cara do Santos teve pra dominar a bola, partir na direção do gol e chutar, ninguém esperava aquela bola. Digo mais, quem falhou nesse gol? Quem falhou nesse gol aí, Sombra, foi o goleiro do Audax, gente. A defesa do Audax estava desmontada, mano. Por mais que o jogador do Santos tenha acertado uma bordoada, o goleirão demorou pra cair, a bola passou no meio do braço, não lembro do goleiro. Gente, a defesa do Audax estava desmontada, ninguém imaginava que o cara ia cruzar a bola ali. Esse jogador do Santos, pra quem não sabe, é um cara que bate muito bem de fora da área. E o moleque... Foi na mão do goleiro, inclusive, ele no último jogo do Santos, no fim de semana, quando o Santos já foi no meio da semana, ele também já tinha dado umas cacetadas de fora da área. Muito interessante. É da área. E é um cara que bate bem de fora da área. O primeiro gol que ele fez contra o Audax, o próprio, foi um golaço também. No torneio, ele também tinha feito contra o próprio Audax durante ele o torneio. Ele corta do lado direito, mete de esquerda. Exatamente. Matou o gol. É lógico. Por exemplo, o gol não foi 100% do Tietchan. O cara teve que chutou, teve o mérito dele. Ele matou no peito, pensou. Ele fez a jogada do gol do Capivariano. É? Foi ele que fez a jogada. É. Foi ele? Foi. Eu achei muito pior a falha do zagueiro do Santos do que a falha do Tietchan. Mas o Tietchan, ele atravessou uma bola ali O zagueiro do Santos. Saudade do Domênico. O zagueiro. Não, Benjamin, é questão de opinião. É só ver futebol. Olha lá, é questão de opinião. Olha o cara pegou a bola, onde ele errou o passo. Onde ele pegou, quase no meio de campo. Ele desmontou. 5 metros depois da do meio. Ninguém correu no cara pra dentro da chuchu. Todo mundo recuou, né? Meio campo. Mas ninguém esperava o erro ali. Olha a bola ali, para. Ele tá 3 metros da linha de grande área, olha o meio campo. O diretor de imagem parava. Cláudio Louco. Se ele parar onde ele recebeu. Ele recebeu quase no meio no meio campo ali. Ficamos assim. O Domênico disse que o Tietchan não errou. Alguns acham que errou, o Domênico e mais alguns acham que errou. Olha lá onde ele pegou a bola. Olha a área onde tá. Olha onde ele pegou. Mas se ele não pegasse a bola ali, nem chutar no gol, ele ia poder. Quanto convém? Que houve uma falha do Tietchan, entendeu? Eu também acho, mas ó, ninguém vai pra cima. O pessoal não diminuiu a marcação, gente. A defesa do Audax está aberta, ninguém imaginava ele perder a bola ali. Se isso fosse uma final de Libertadores e fosse lateral direito de time grande que tivesse feito isso, sair do gol da vitória do adversário. Mas e o goleiro? Vocês não estão responsabilizando o goleiro? O goleiro foi o que mais falhou. Se o Leandro Almeida faz isso, ele tem que ir embora pra Júpiter. Mas não volta nem do vestiário, já sai de helicóptero no meio do gramado. O Leandro Almeida não faria isso porque ali não é coisa de zagueiro, é só olhar e analisar o futebol de novo. Tem exemplo nenhum. Tá bom, olha ali, a bola passou no meio das duas mãos do goleiro. Também é a falha do goleiro. Então, aí você fala falha do goleiro? Então vou me imaginar. Ninguém correu no cara pra poder. É 50-50, Domênico. Não, reparem que a hora que ele erra o passe. Que não errou nada. Só um minuto, gente. É que vocês estão falando tudo. Eu quis te ajudar. É que às vezes vocês acham que a opinião de vocês vale tudo, e não é. Cada um tem uma opinião. Ele erra, ó, a hora que ele erra o passe ali. É que você falou que quem fala isso não entende de futebol. Por isso que a gente tava rebatendo. Minha opinião, então é minha opinião. Se vocês acham que vocês entendem, o problema é de você, não é meu. Ó, o problema é assim, ele pegou ali, ó, onde ele pegou, ó, mata no peito. Ó, ninguém vai nele, ninguém. A falha é do Tietchan. Ninguém vai no cara. Falar, ninguém agora, vai pra tentar pegar a bola. É verdade. Vocês têm razão. Pode falar, eu revi o lance agora. O Domênico tá coberto de razão. Não quero que tenha razão. Pode falar, um absurdo falar que esse gol foi culpa do Tietchan. O cara não foi chutar, espanou a bola. Deu um azar. Acho que foi gramado, agora, a bola bateu no muro. O Audax é o culpado que o Audax empatou o jogo. Ninguém falou isso. Ele é o culpado. Lógico que não. Eu só falei que o gol do Santos foi uma culpa do erro do Tietchan, não falei mais nada. Não é que ele foi contratado no Palmeiras. Ele deu um gol pra você. Lógico que é, Domingo, a gente conhece. RG, você queria comentar mais alguma coisa? Você teve oportunidade ou você tava voltando de viagem? Só quero dizer que a surpresa... Eu sua opinião, que entende de futebol. A surpresa do Campeonato Paulista não é o Santos estar na final. O Santos está na final e eu disse que disputaria a final antes de começar o Campeonato Paulista. A surpresa que eu acho do Campeonato Paulista está o Audax aí, né? Porque o campeonato ele foi montado exatamente para quê? Para os quatro grandes ficarem e depois dois grandes disputarem o título. Uhum. Então, como se fica, como entra naquela da Libertadores, e essa é uma boa desculpa sim, então está o Audax aí que aproveitou a oportunidade e está disputando a final. Achei um jogo legal, achei que foi um jogo interessante e está em aberto, né? Pelo que o Audax é audacioso, realmente, é um time que vai para cima, não vai ter nada a perder na Vila, e vai a responsabilidade de ser campeão agora é toda do Santos. O Santos não pode, assim como no campeonato passado, perder para um time pequeno. Percentuais. Com todo respeito ao Audax. Entendeu? Foi 2014, não foi? Que o Santos perdeu pro Ituano? Foi. É, vai, aliás, é, tá 2014. Certo, 2014. Eu, é, olha, tem que ser. Se o Santos insiste em jogar na Vila, acha que tem que ser na Vila e que a Vila tem esse peso todo, tem que ser 80-20. É 80-20 pro Santos? É, minha opinião. E apenas um comentário. Pô, mas essa final parece que não agradou o público. Por não, quê? Deu acho que 18 pontos aí na Globo. Ah, mas, mano, normal e natural. Se, essa coisa de que o corintiano ficou frustrado, o São Paulino, o palmeirense. Se tivesse disputando Corinthians e São Paulo, o palmeirense e o santista iriam estar frustrados, entendeu? Você quer ver o seu time na final. Ah, mas o Santos não tem, o Audax não tem culpa se o Palmeiras, se o Corinthians e o São Paulo não tiveram capacidade de... Mas, não, mas por exemplo, agora, o Sombra, tá certo? Entendeu? Não dá pra Sombra fazer nada. Ontem à tarde, o Sombra foi levar a cachorra pra tomar banho, ele nem viu o jogo. Lógico, agora, se fosse tomar banho, domingo? Se fosse Corinthians e Palmeiras, ele pararia pra ver. Não, coisa rápida aqui. Confesso que... Isso é bobagem. Fiquei mais em filmes. Então, dar uma passadinha. O Sombra! Mas vai lá, agora, se fosse Corinthians e Palmeiras, você veria. Não, eu só queria falar uma coisa. RG, boa noite. É. Boa noite. Vamos abrir uma enquete. Tietê, errou ou não errou? Porra, de novo, já foi discutido isso. A enquete acaba de ser fechada. É. Já? 100%. Você não deu nem tempo da gente... 100% dos votos votaram Tietê, vírgula, não queremos opinar. Então, a enquete terminou assim. Era letra A. Tietê errou. Letra B, Tietê errou muito. Letra C, Tietê não veio pro palestra, seu idiota. E deu a letra D, que não estava na enquete, mas abrimos. Qual que era a letra C? Letra C, não sei se era bem assim, mas era. Tietê, pelo amor de Deus, seu idiota. Queiro escroto. Imagina jogando o estádio do Palmeiras cheio. Sai daqui! Vírgula exclamação. Então ganhou os votos nulos. Então, Tietê, podem vir pro Palmeiras. Ganhou a enquete. Ganhou a enquete. Letra D, que nem estava na enquete. Legal, olha, tá rolando agora o pedágio sem parar, sabe onde? Na Zona Norte de São Paulo, na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Expedicionária Brasileira, Praça Heróis da FEB, ali junto à Avenida Brasleme, em Santana, na frente do Corpo de Bombeiros. Passe por lá, o Mota tá lá, você pode concorrer a bonés, camisetas da Energia 97. Passe por lá e daqui a pouco também muitos ouvintes entrarão ao vivo com a gente aqui no ar, tá bom? Praça Heróis da FEB, Zona Norte de São Paulo, em frente ao Corpo de Bombeiros, ali junto a Brasleme. É o pedágio sem parar do Estádio 97. Vai lá, aproveita, conheça o Sem Parar, você vai ver como que funciona. É uma maravilha, quebra um galho danado, né? Mas muita gente às vezes está indo a caminho, sabe o que acontece? Ixi! Sabe como que é, né? Tem aqueles inconvenientes, né? Às vezes aquele tá parado no farol, o carro que vem atrás não presta atenção. Mas bateu, fazer o quê? Desce lá pra ver quem bateu no teu carro. Quem? Ah, bonita, né? Paola Oliveira bateu no teu carro? Tudo bem, fica tranquilo. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. E aproveite, hein? Já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com a Paola, não é não? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Como diz o seguro... Você fez tanta falta no programa que hoje você tem prioridade sempre. Não, é só como diz o cearense, né, Sombra? Você desce do carro, olha a batida que você levou, aí olha quem bateu, é a Paola, aí você fala pronto. É assim que fala, pronto. Beleza. Olha, temos algumas dicas aí pra você que quer ganhar prêmios do Estádio 97. Ó, quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e mais um conjunto de copos de Shot dos Heróis. Aqueles copinhos pequenininhos, você gosta, né, velho? É, minha coleção, é isso aí. Eu trouxe pra você uns copinhos. Trouxe, bonito, tá lá em destaque na minha coleção. Também, quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, e você concorre na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas. Atenção, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. E na sexta, você concorre a kits da Dutra Máquinas, tá bom? E também, quem ligar e disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, se for corintiano, ganha o direito de assistir Corinthians e Nacional no camarote único, hein? Ó, que beleza, hein? Aproveite, vá, assista, diga, você corintiano, diga, eu quero ir na torcida Estádio 97. É, aproveite, né? Que às vezes pode ser o último jogo. Tô vendo, olha lá. Olha lá, Vipão, hein? Jogo, é, você pode ver, ó. Vipão, ó. Ó, o camarote único, hein? É. Quer acompanhar imagens do Estádio 97? Então assista o Estádio 97 através do nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você assiste pelo computador, pelo celular e pelo seu tablet. Vamos aos ouvintes 3284-7097. Primeiros ouvintes no ar no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! 5, 4, 3, 2, parem. Parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Onde vocês pensam? Alô? Alô? Quem fala? É Neto. Fala, Neto, manda o nome completo. Nossa, beijo. José Moacir de Souza Neto. José Moacir de Souza Neto. E quantos anos é? 30. 3.0, RG. Que isso? Qual o nome? Que isso? Qual o nome? José Moacir de Souza Neto. Não, gente, o nome do avô. Que isso? Ah, sensacional! Ele é neto! É, ganhou 10 aí. Olha que você ficou no Ceará, hein? Ganhou 10. Pronto! O homem do trocadilho tá com saudade aí, gente. Pronto! Tava saudoso. Essa é verdade. Pronto! E qual que é o bairro, velho? É. Parque São Lucas. Como? Parque São Lucas é Zona Leste, querida. É isso aí, Dom. Isso aí, o time, brother. Vai, Corinthians! Ah, Corinthians, Corinthians, Corinthians! Ixi! Ó, amigão! Manda! Os deuses do futebol estarão de plantão quarta-feira pra proteger o Corinthians. É bom mesmo, hein? É porque bom, o Corinthians ele não pode ser eliminado em casa novamente agora pro Nacional do Uruguai. O Corinthians ele deve avançar pra pegar o Boca Juniors, pro Corinthians colocar esse timinho sem vergonha no lugar dele. Eu vou urinar. Ô, mano, urina assim? Não. Aproveita e urina aí, já que a senhora usa fralda. É Big Frau? É. Quando o Tevez chegar aqui na arena, tem que trancar e não pode deixar ele sair mais, hein, mano? Com o André não dá, hein? Não, mas vou te falar, cara. O Tevez, ele vai balançar quando vier jogar. Tá, vocês já estão contando o enfrentamento com o Boca? A ordem natural dos fatos diz isso. Sempre os maiores passam, né, Sombra? Não, mas é... Querendo ou não, sempre. Sombra, não. Espera lá. É verdade, da é mesma verdade. Forma, da mesma você forma que razão. Eu tô prevendo aí um confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, eu tô prevendo um confronto entre Corinthians e Boca Juniors, sim. Por que não? O Boca ganhou o primeiro jogo do Cerro Porteño lá 2-1, jogando no Paraguai, e agora tem tudo encaminhado pra que ele possa classificar. Tá desumilde. Não, contrário, pelo nenhuma, contrário. Essa é a lógica que tem que acontecer, né? E outra, amigão, com todo o respeito ao Nacional do Uruguai, não é querendo meter uma mala, não, mas o Corinthians ele tem muito mais time, Sombra, ainda mais agora com a volta do Giovanni Augusto nessa partida, o estádio lotado e tudo mais. Qual você acha que é o percentual aí? 70-30, cara. 70-30, concordo. No jogo de ida lá, eu acho que o Tite ficou mais preocupado em reter aí, ele até escalou o Rodriguinho, que eu acho que é pra até conter o Nacional, né? Ô, Neto, mas acho que agora eu acho que tem que, pô, tem que fazer o dever de casa, né? Eliminado de novo na arena não dá, não. O Corinthians só perde pra ele nessa aí, né? Vai nessa. É que tá, difícil, o Corinthians ele precisa respeitar o adversário. Só perde pra ele contra o Guarani, só perde pra ele contra o Aldax, Não, mas ô Sombra, Sombra, acabou, pô. Acabou, mas, ô amigão, o Corinthians ele perdeu pro Aldax, concordo, foi uma vergonha, porque o Corinthians ele deveria ter vencido essa partida e deveria estar na final do Campeonato Paulista com o Santos. Com certeza. Só que... Não acho uma vergonha, cara. Sabe por que é uma vergonha, Sombra? O investimento que o Corinthians tem, a estrutura que o Corinthians tem, os jogadores que o Corinthians tem, com todo respeito ao Aldax, que é um time aí que tá jogando bonito, é um time que não dá chutão, é um time que fez jus ao futebol que apresentou e merece estar na final do Campeonato Paulista, mas o Corinthians jogando na sua arena, com todos os fatores que eu acabei de citar, o Corinthians tinha obrigação sim de passar pelo Aldax. Tem que ficar os quatro, mano. Grandes. Com certeza. O Palmeiras deveria. É que o Palmeiras fez o clássico com o Santos, mas a outra semifinal deveria ser São Paulo e Corinthians. Não, com todo respeito, amigão. Com todo respeito ao que aconteceu ali. Campeonato é feito pra isso. Sombra, é inadmissível um jogador profissional perder pênaltis da forma que o Corinthians está perdendo. Não estou me referindo só às cobranças ali que os jogadores desperdiçaram contra o Audax, mas durante a competição toda aqui na, no Campeonato Paulista e Libertadores, o Corinthians ele desperdiçou inúmeras oportunidades que não pode, cara. O jogador profissional ele precisa saber bater um pênalti, tá certo? Da maneira que o Audax bateu. E aí você fala, ah, mas pô, não sei o quê, pênalti é loteria. Não é loteria, cara. Pênalti é treinamento. É, não, numa distância ali, amigão, que você tem menos de 11 metros ali na direção do goleiro, tá certo? Pra bater lá por 2 e pouco de altura, tá certo? Por 7 e pouco de largura. Não tem desculpa, cara. Não, o jogador tem obrigação de fazer um gol, cara. O jogador profissional não pode perder, ainda mais no time do Corinthians ou no time do São Paulo, do Palmeiras, não pode perder. Você é louco, qual que é o aproveitamento do Corinthians em batida de pênalti nos últimos jogos? E outra, amigão, não é só analisar o aproveitamento, a bola entrou. Tem pênalti que o cara bate, que também o cara bateu igual o nariz dele, hein, a bola acaba dentro da rede. Imagina, o Palmeiras não pode, como time grande, ficar se dando ao luxo de depender de pênalti da defesa do goleiro. Isso é, o goleiro vai defender, cara. É eventual, né? Quem tem que marcar são os jogadores. Jogador de linha. Ô, Neto, você concorda com o percentual do Mano aí, 70-30? Não, eu acho que passa sim, eu concordo sim, Sombra, acho que passa. 70-30? Eu acho. Acho que passa sim. É, aqui é bola no chão, não entrar no jogo deles, né? Que o pessoal faz o jogo sujo, faz aquele jogo chato, né? Que o brasileiro adora, o jogador brasileiro é meio burro, né? Adora cair nessas pilhas. Ah, aí, entra, né? Na pilha. Mas colocar a bola no chão, acho que dá pra fazer uns 2-0. Os caras chegam junto, aí, né? É que esse time, ele tecnicamente não é muito bom, mas os caras. É. Eles não perdem bola dividida. Nesse nacional aí, o Corinthians só perde pra ele mesmo aqui na arena. Contra-ataque não, acho que não tem como perder, não. Então, cara, o Corinthians tem que tomar cuidado com um jogador que é muito rápido e habilidoso, que é esse Nico Lopes, cara. E o Nacional, ele vai usar o que ele tem de melhor aqui na arena, porque quem vai precisar sair pro jogo pra fazer o resultado é o Corinthians. Exatamente. E o Nacional, ele vai explorar os contra-ataques, que é o que eles sabem fazer bem. Agora, então, o empate por gols é dos caras. O Corinthians, ele precisa vencer. Né? E digo mais, não é a vitória, amigão. O Corinthians, ele precisa vencer e por convencer. Uma diferença boa de gols, RG. Porque não adianta nada fazer 1-0 e retrancar, talvez, o time e ficar ali com um ferrolho na defesa. E numa bola alçada, um contra-ataque, os caras conseguem um empate aí, a viola vai pro saco. Então, o Corinthians, ele precisa fazer o primeiro. Lá em 2009, né? Sim. Agora, o Corinthians, além de fazer o primeiro gol, Sombra, ele precisa ir pra cima, tentar fazer o segundo e matar o adversário. Agora, faz o terceiro e quanto se puder vira, fazer. Se vira 0-0, chega no segundo tempo, os nego metem um gol, pode ser no começo, vem aquela vem aquela coisa do nervosismo da eliminação na arena. Mas não pode existir isso, cara. Lembra 2009 no Pacaembu? Pacaembu lotado, o Corinthians entrou, matou o Flamengo no primeiro tempo, fez o resultado, voltou logo e fez logo o gol, matou, acabou. Mas, ó, amigão, eu entendo que na arena, pelo aproveitamento que o Corinthians tem esse ano, de 13 jogos que o Corinthians fez em casa, o Corinthians ele venceu 12 e empatou 1. Esse 1 que o Corinthians empatou foi a derrota aí, a desclassificação do Campeonato Paulista pro Audax. Eu penso que analisando aí, tudo bem, tem a parte psicológica, brasileiro geralmente em Libertadores o cara se treme inteiro, pra não usar um termo mais escatológico, mas eu acho que isso tem que ser deixado de lado, cara. O Corinthians é um time maduro hoje em Libertadores, o Corinthians ele tem frequentado a competição, mesmo que não vencido, o Corinthians ele tá presente em todas as edições. Isso é verdade, Os aproveitamentos ali, RG, de times brasileiros nos últimos anos na competição, o Corinthians talvez tenha sido o time brasileiro que mais participou. Sabe que o torcedor já vai pro jogo com aquilo no subconsciente. Imagina, mudou muito. Mudou muito. O cara não sabe sombra, não. O psicológico do ser humano é uma arma muito perigosa. Eu só acho que tem que dar um tiro com aquelas armas de choque no André, porque, pelo amor de Deus, parece que ele tá dormindo, cara. Eu Ô, amigo, eu vou fazer uma defesa do André. Se não, tecnicamente, tá na primeira partida... Muito, André. Não, RG, você vai entender o que eu tô falando. Na primeira partida diante do Nacional jogando fora lá no Uruguai, o André, do elenco do Corinthians, junto com o Fagner, foram os dois jogadores que entraram em campo com o espírito de Libertadores. Ou seja, sim, concordo. Mesmo que não na técnica, RG, eles foram na raça. Porque quando você vai disputar uma bola numa Libertadores, o adversário sempre vai chegar gritando mais alto. E você não pode afinar, você não pode tirar o pé de dividida. Eu vi alguns jogadores do Corinthians. Sim, o Alan Mineiro também, teve uma hora lá que ele foi dividir. Aí nem me fala. O cara pulou a RG antes do cara chegar na bola. Então, querendo ou não, esse tipo de comportamento não pode ter. Se você precisar quebrar a perna na Libertadores, você tem que quebrar. Inclusive com a fratura exposta, perfurar o adversário com o teu fêmur. Que é isso, mas é verdade, esse é o espírito da Libertadores. Você é um animal. Esse é o espírito da Libertadores. Você não pode chegar numa hora dessa e falar isso no rádio. Lógico que posso. Tem criança ouvindo. Você falar. essa, infeliz? Você quebrou minha perna aqui, eu vou espetar o seu olho. Agora tem criança perguntando, pai, o que é fratura exposta? Mas tem que ser, a criança precisa saber o que é libertador. A criança só de imaginar isso já fica trauma. Olha o psicológico que você causou no rapaz em lembrando que pode perder. Olha o que você tá fazendo. RG, Libertadores, o treino é jogo e o jogo é guerra. Fala aí, fala aí, Neto, ídolo do Benja, fala. Esse André que nós estamos falando aí é o mesmo que lá em Cerro, contra o Cerro Porteño lá, fez aquela cagada que a gente perdeu o jogo. Mas vou te falar, cara, não era pra ter sido expulso. Quem errou ali foi o juiz, cara. Mas pera, ele já tem amarelo, vai levantar o pé daquele jeito. E aí não é expulso e sai rindo, aí não dá, né, meu? Mas então, eu não achei justo aquele cartão. Não foi, cara, não foi. É que depois o árbitro acabou aliviando pro Corinthians, porque ele deu amarelo pro Rodriguinho quando deveria ter expulsado o Guilherme e tudo mais. Concordo. Mas eu acho que a torcida do Corinthians, amigão, ela tem que ter paciência com o André. Principalmente pelo fato da gente não ter um outro camisa 9, né? E na verdade eu acho que se o André tivesse no time do ano passado no lugar do Love, tinha metido muito mais gol que o Love. Sim, concordo, porque o Love perdia gols, hein, velho. Tá louco. Nossa, o que é isso? Nossa, era 4 gols pra marcar 1, meu. Neto, chegou tua hora, cara. Eu quero ir na torcida estágio 97. Eita, ganhou. Você já conheceu lá o camarote único? Pão, hein? Ainda não, Sombra. É muito VIP o negócio. De pão, hein, velho? Torcida estádio agora é prime, meu. É top, hein? Você tem que estar quarta-feira até às 6 da tarde na rua Tutóia 77. Você vai nessa aí? Tá bom, eu vou também. Maravilha. Opa, boa. Quarta pão, hein? VIP rua Tutóia 77. Você vai? Eu vou. E o mano? Mano, tem outro compromisso. Mano, quer ir na. Mano, gosta de ficar na arquibancada lá? Eu sou setor norte, então. Ele tem outro compromisso. Então, olha, Rua Tutóia 77. Lá vai rolar um esquenta bem legal. Tem um bar ali, um hotel. Vai rolar um esquenta, legal. De lá sai o traslado pro jogo, tá bom? Seis da tarde. E ó, quer saber? Eu vou nesse jogo e vou ficar na torcida do Nacional. Porque quando o Corinthians fizer 1-0, eu vou mandar um chupa pra aqueles caras. Vai, sim, é. Vai, os caras vão arremessar você lá na arena. Vai nada, vai nada. Você vai, Benja? Não tem nada mais chato que mandar abraço, viu, Benja? Você concorda comigo? Com certeza, velho. Você quer mandar um abraço pra quem? Você quer mandar abraço pra quem? Pra quem que você quer mandar um abraço, velhinho, especial? Fala. Pode falar, vai. Não, vou mandar um abraço pra ninguém, não. Um abração aí pra vocês mesmo. Olha, eu lembrei, tá vendo? Olha, no dia da votação lá do impeachment, pra mim foi uma tortura. Os abraços? É, porque cada cara parecia que aparecia. Pra minha mãe, pra minha mulher, pros meus filhos, pro meu pai, pra Deus, pra Xuxa. Pela panela velha que faz comida boa, voto sim, né? É Sérgio Reis, mano. É isso aí. Sérgio Alves? Sérgio Reis. Mas tá bom, pessoal. Um abração aí. Valeu, velho. Um abraço. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É. Eu queria... Fala em Pretzel. Momento é spoiler com Pretzel, né? Como assim? Tem até vinheta que eu gravei, ó. Spoiler com impresso. É um animal. Qual que é o spoiler agora? No filme A Paixão de Cristo, o mocinho morre no final, né? Quem? Mocinho. O mocinho, né? É Jesus. É, então ele morre no final. É Jesus? É, exatamente. Ele morre no final, hein? E com quantos anos ele morre? Maluco. Com 33. Muito bem. 33, que tem a ver com aquele negócio que o RG fala? É por isso que eu lembrei. 33, idade de Cristo. Então é o momento... Deixa eu fechar o momento com a vinheta. Momento spoiler do impresso. Tão retardado, velho. Não é possível. Eita, nós. Estádio 97 de Energia 97 FM tem o oferecimento da Acer. Ô, narigudo, vamos falar da Acer agora. Tá quietinho, Benjamin. Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Acer tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da Acer estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Acer transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Acer. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Acer que você quer? É Acer que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900 e fale com um consultor Esther. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paulo Horn e pra toda a família Esser. Benjamin, do WhatsApp é bom. Eu vi agora há pouco, lógico, o ouvinte torcedor do Corinthians, Neto, falando aí que pô, o André não agrada, não vem agradando. Aí o mano falou, é, o André é tal, ou seja, não é. O mano é maior passapano. Até agora não deu aquela convencida no torcedor. Lá no Nordeste, o Grafite fez muitos gols pela Copa do Nordeste. Vocês acham, não só pergunta pra vocês, mas pra qualquer um de nós aqui. Santos contratou o artilheiro, hein, da Copa do Nordeste. Quem que é? Ah, agora você me pegou, o nome dele eu não sei contratou. Nossa, mutiou agora. É. É, bom, lembra de moto. Eu vou lembrar mas, o nome. Mas, vocês gostariam de contratar, gostariam de ter o Grafite? O Grafite tá com quantos anos? Vamos investigar. Ah. Aí. O Grafite parece que tinha algum clube do Rio. 30 e muitos. O Vasco. Grafite já tá, né, meu? Ah, o Aloysio Chulapa tá jogando. Sim. Olha, o Grafite... Nossa, 37. Não, eu falei 30 não, e muito. Hoje não. 37. É. Hoje não. Olha, eu não acompanho o Santa Cruz tão de perto, mas ele deve estar lá como rei, né? É. Eu não traria. Não, também... Agora, o Grafite que jogou no São Paulo... O Ricardo Oliveira tem quanto, RG? 35. 35? O Grafite que jogou no São Paulo eu traria fácil. É, mas já vão aí 12 anos, então, né? Muitos anos, né? Ah, então, muito tempo. 12, o futebol brasileiro 11. Precisa se renovar, gente. Trazer o Grafite hoje é um retrocesso. Não, mas o Santos se renovou com o Ricardo Oliveira e foi bem. Não, mas é exceção que você não pode tornar regra. O Magno Alves, meu, tá brincadeira com ele. Ah, nossa, tá jogando muito. Magno Alves. Faz gol. Nem coletivo o cara tá entrando no Fluminense. Não, brincadeira. Não, senhor. Ah, mas campeonato carioca, a gente sabe então, o nível, então, né? Mas é, você me perguntou do Grafite, ele também tá no campeonato carioca. Ô, mano, Lucano. São Paulo tá hospedado lá no hotel do Chaves, lá em Acapulco. É, tá na praia lá, mas não é o mesmo hotel, não. Hoje a gente viu lá... É, os caras aqui, ó, tá dizendo aqui, olha, é o hotel do Chaves. Falou, o Fernando Caetano falou, é o mesmo. Hotel do Chaves. Mas é a praia. O hotel, não. É, onde foi filmado. Sabe por quê? Sabe por quê? É lá, ele falou, mano. Então, pode ser, então, que no episódio do Chaves, Sombra, houvesse uma outra piscina. Porque o Chapolin, ele fica de ponta cabeça num negócio lá, uma pedra, e tem um trampolim. Entendi. E eu não vi isso na piscina lá do resort não, que o São Paulo tá hospedado. Não, é o seguinte, que eles sabiam que o São Paulo ia se hospedar lá, eles reformaram pra receber o São Paulo. É louco. Então pode ter mudado a piscina em função disso. É, até pra fazer o filme também, o não, seriado. Mas é legal, cara. Mas aquele eu seriado, adoro o Chaves, cara. Aquele adoro. Seriado do Chaves e Acapulco foi em que ano? 80 e... Porra, não, já foi antes, filmado? Foi 70 não, e pouco. Nos anos 70, né? Esse hotel já deve ter feito umas 25 reformas com depois, certeza, mano. Tá louco? Mas tem lá o lençol que a dona Florinda dormiu. O Victor, Victor Afonso lembra que é o tal de Rodrigão do Campinense. Rodrigão do Campinense. É isso aí, é o artilheiro. Ah, esse cara é o artilheiro do campeonato. Futebol brasileiro. Não, é do futebol brasileiro. Esse tal de Rodrigão é o jogador que mais marcou gol no futebol Paulo, brasileiro. O São Paulo no começo do ano... É um negão lá, grandão. É. O São Paulo esse ano no começo do ano contratou também o artilheiro da Série B. Chiesa. Ficou 15 minutos. 15 minutos ainda apertou um gol feito que deu problema depois. Deu uma problemática, meu amigo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ô, mano. Oi. Vamos falar aqui do nosso novo patrocinador, né? Olha aí. Vamos falar aqui o pessoal da FS Entertainment, lá com o nosso novo patrocínio aqui no programa. Um abraço aí pro pessoal da FS que tá aqui, a Juliana, a galera aí da FS Entertainment. Muito obrigado, né? E você viu que hoje teve bloqueio no WhatsApp. E você não sai do celular... Presta atenção, tô falando com você, mano. Ah. Mano! Ah. É com você que eu tô falando, Santa. Desculpa aí, Sombra, pô, tá lendo uma piada aqui. Uma... Tava como te assim? Falando que bloquearam hoje o WhatsApp. Mas teve bloqueio? Então você fica mexendo aí no celular. Nem sabia que teve bloqueio. Teve mesmo no duro? Teve, tá fechado, a justiça mandou lá. No meu não, Sombra, usei, não. Tô usando aqui normalmente o dia inteiro, você tá maluco, velho. Sério? Sério? Mano, é esperto, hein? Como assim? Pô, calma, Sombra, tá de brincadeira. Mas hoje véio. O WhatsApp tá bloqueado, como que você tá recebendo piadinha agora? Ih, Sombra, você é um cozido mesmo, você é um prego, velho. É um prego. Ah. Meu celular, Sombra, tem um aplicativo chamado Wi-Fi Seguro do Hero, cara. Anotou aí, ó. Wi-Fi Seguro do Hero. E com ele, Sombra, eu consigo usar o Zap Zap de boa, cara. Peraí, gostei dessa história aí. Conta pra gente, como também que funciona gostei, esse Wi-Fi Seguro do Hero? Faz o seguinte, Sombra, saca o celular aí, não tá? Tô. Pega aí. Pegou? Catei. Tirou do bolso? Não, catei mesmo. Quem estiver assistindo pela internet vai ver que eu peguei mesmo. Faz o seguinte, agora, Sombra, agora, ó. Mande uma mensagem de texto com a palavra Zap pro número 22020. Peraí. Número 22020. Vou repetir, ó. Zap, Z-A-P, pro número 22020. Você vai receber aí daqui a pouco, Sombra, um link pra fazer o download, tá certo? O download do Mandei. Aplicativo e pronto. Certo? É rapidão. É muito simples. Você vai mandar aí a palavra zap pro número 22020, vai receber um link para fazer um download do aplicativo e pronto. Além de continuar usando o WhatsApp sem bloqueio, você poderá ficar tranquilo, Sombrasa. Quando precisar usar o Wi-Fi de bares, de restaurantes, de hospitais, ou seja, de qualquer lugar, sem precisar se preocupar com as suas informações. Você pode ter certeza que você não vai ter um bisbilhoteiro ali, tá certo? Você não vai ter um hacker chupinhando as suas informações do celular. E o melhor, Sombra, enviando agora zap para o número 22020, você ganha 30 dias grátis. Ganhar 20 dias, eu Sombra, na boa. Então, você vai ganhar 30 dias, um mês de graça pra você utilizar. Então eu mando agora zap, escrevo zap na mensagem de texto. Z-A-P, tá certo? Z-A-P, Z-A-P. E mando pro número 22020. Isso. Aí eu vou receber um download, um link pro download, onde eu vou baixar esse Wi-Fi seguro do Hero. Com certeza. Eu vou conseguir usar o WhatsApp sem bloqueio. E mais, Sombra. E mais. Muito mais. Você vai conseguir, Sombra, usar a sua internet e as suas informações confidenciais sem ninguém chupinhar nada. Absolutamente nada. Vai estar protegido. Então você que está bloqueado no WhatsApp, aí não está conseguindo usar hoje porque está bloqueado pela justiça, você quer usar? Então manda aí zap para 22020. Você escreve zap. Ó, chegou para mim aqui. Chegou o link aqui, ó. Aí que tá, Sombra. Chegou. Isso aqui é uma informação de utilidade pública. Envia agora mesmo, ó, zap pro número 22020. E aí a galera que fizer isso vai conseguir usar o WhatsApp. E, Sombra, um mês grátis. Beleza. Um mês grátis. Um amigo meu dos Estados Unidos, o Christian, acabou de me mandar um WhatsApp. É. Né? Ele falou, hoje tá... Você fez também o download? Fiz, já fiz. Tá com o WhatsApp desbloqueado aí? Ele falou, hoje tá oda, não recebi nenhuma mulher pelada ainda. Mandei quatro, mandei duas ali, o que ele falou aqui, ó. Você é o cara, kkkkk. E ó, isso aí tá criptografado, Benjamin. Aqui, ninguém baixando. Vai chupinhar suas mulheres peladas. Que bom. Já tô baixando aqui, cara. Que é bom mesmo. Muito legal. Bacana. Top, cara. Aqui, ó, o meu também tá aí, ó. Aqui, ó, recebi também. Que dica, hein? Aqui é tudo nosso. Hoje eu vou repetir o Sammy, meu filho mais velho, e vou refazer uma pergunta. Como é que nós vivíamos sem WhatsApp, cara? Porra, parou tudo, meu. Impossível viver sem WhatsApp. Hoje à tarde eu olhei 20 vezes meu celular pra ver, ué, não chegou muito um WhatsApp. Muito legal. Gostei. E outra, Sombra, tem que estar desbloqueado. Tem gente que a base WhatsApp, de tudo é o WhatsApp. Porque não adianta nada usar aplicativos paralelos, velho. Porque aí o outro cara não tem, não adianta nada. Você é um tonto se fizer isso. É, porque todo mundo tem a porra do WhatsApp. Lógico, velho. Mande agora mesmo, ó, 22020, a palavra zap. Acabou. Beleza. O bloqueio do WhatsApp. Não, eu já instalei aqui. Eu também. Já tá fácil. O meu tá aqui também, na mão. Show de bola, muito legal. É isso aí, vamos lá, mais ouvintes no ar no 3284-7097, 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! E também no oferecimento de Recubre Plast, impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. 4, 3, 2, 1. Fogo! Espera aí! Onde vocês pensam que vão? Fala aí, mano. O Domênico, manda um beijão aí pra Letícia. Boa, Letícia, um beijo. Filha do William Lin. Nosso amigo do projeto William, abraço. Grande William! Um abração aí. Boa, William, é nóis. Um beijo pra Letícia. O William é o cara. Alô? Alô? Quem fala? É o Gustavo. Fala, Gustavo, tudo bom? Tudo certo, e você, Dodô? Não, Gustavo do quê? Gustavo Vieira Borrejo. Borrejo, e quantos anos? 24. Ah, 2.4, ele assumiu, viu? Assumiu, né, Dodô? Mas o Domênico... Assumido. Domênico, o que você acha que vai acontecer quarta-feira na Libertadores? Quarta-feira não é... Qual time que você acha que vai se borrejo todo, velho? Ah, sensacional! Trocadilho, bota 10! Ó! Boa! Ó, o gritador pronto! Tá bem esse pronto, rapaz. Hoje, velho! E o bairro qual que é, hein? É Bela Vista. Bela Vista. Bela Vista na área! Ó, Bela Vista. Bela Vista é centro, né? Terra do Vai-Vai. Eu morei na Conselheiro Ramalho. Pode considerar. Não, veja, mas acho que não é esse Bela Vista, não, viu? Ah, então não é o Bexiga. Se não é o Bexiga, aí você me desculpa. Bela Vista, o errado não tô eu. Feia. Bela Vista autêntico, original. É o Bexiga. É o meu que eu não conheço. É o Bela Vista em Osasco. É outro país. Mas com todo respeito, né? Com todo respeito, é cópia. É outro país, você tá louco. Tá louco, Azedão. É longe, né? Terra de Aldax. Osasco, E por que, Benjamin, você que conhece tudo de bairros? Você que manja tudo. Por que Bela Vista é Bexiga? Porque o quê? O Bela Vista é chamado de Bexiga. Porque, por exemplo, quem deu esse nome do bairro foi uma mulher. E ela, quando olhava lá Bexiga, ela falou que Bela Vista, né? É a mãe do Zé Hugo também? São dois órgãos, né? Então, ela olhava a Bexiga de frente e falava, que Bela Vista. Os olhos é Bexiga. Bexiga é um ficou... órgão também, não é? Aí ficou Bela Vista. Claro. Aí ficou. Entendi. Gostou disso? Boa explicação. É, mais ou menos. Mais ou menos? E qual é o maior órgão do corpo humano? Calma lá. Depende, se for o meu, você sabe, é o nariz. Assustou, né? Nariz é órgão, idiota. Tô brincando, né? Qual que é o maior órgão? Fala aí. Você que é todo metido aí a saber aí dos negócios do Discovery Channel, NetGeo, fala aí. Fala aí, Benjamin. Não sabe? E você, Sombra, qual o maior órgão do corpo humano? O coração. Não. Ok. Não, não é o coração. Vale o órgão? Maior órgão. É o esôfago. Você, fala aí. Não sabe também? Você trata osso como órgão? Não. Ih, você tá maluco. É o intestino? Não, também não é. Você, não é intestino não é delgado, não? Eu já ouvi falar, mas não tô lembrando. É a clorofila. Acho você que eu faltei nessa aula. Começa com a letra P? É. A pele. É a pele. É o maior órgão do corpo. É o pélvis. Eu sabia. Não sabia porra nenhuma, você é um jegue. É burro igual uma porta. Ela falou aqui o Einstein. Mas eu sabia. Até que eu fiz a pergunta. Olha, estamos recebendo aqui no Estado 97 hoje uma salva de palmas. Albert Einstein na Vila Maria. Palmas para Albert Einstein. Eu sou mesmo, cara. E ó, da Vila Maria saiu eu, o Tony Ramos, o Ayrton Senna que tinha. Sim, Tony Ramos é de lá. O Vadim Mutran saiu. O Ayrton Senna. É a personalidade da política brasileira. É uma personalidade. Ayrton Senna que ontem fez 22 anos da morte dele. Mas ele tinha escritório na Vila Maria. Você conhece a RG, a casa onde era o escritório do Ayrton Senna? Eu morava na rua. Na Edson de Mello ali? Em frente ao Hospital Nossa Senhora do Rosário. O Ayrton Senna te dava uma moral, ele falava, e aí, RG? Não, ele eram os pais dele, não, ele não... Não, mas ele tinha, o escritório era lá. É, mas quem ficava mais lá era o pai. Ele, mas se fosse hoje, os caras iam fazer joia pra você. Ah, sim, hoje... Hoje, RG, provavelmente... Hoje você é o RG número 2 do estádio 97. Provavelmente, sim. Não é não? Na época não, né? Ayrton sabe onde ele ia muito, mano? Futebol. Naquele prédio que ele fez lá em Santana. Sim, aquele lá que tinha um heliponto assim, azul, né? Ainda tá lá, né? Aquele heliponto azul, né, em cima, em neon. Se eu não me engano, acho que é a irmã. Tem o... Ah, eu achei. É, mas na época ficou meio revolucionário assim, né? Essas coisas muito revolucionárias impactam mesmo. Lá é conhecido como Trump Senna. É. Trump Tower. Eu não queria ter nada meu com o nome Trump, viu? Ah, queria sim. Você também é meio reaça, velho. Não. Se você fosse americano, você ia votar nos caras lá, mano. Não, não. Você ia votar não. No Ted, que é pior que o Trump, velho. Tô ligado na tua, Sombra. Ô, velho, e o time? Antes de eu falar o time, deixa eu já garantir aqui o merchan, porque eu tô louco com esse copo de shot aí. Opa! Opa, então diga! Peraí que deu branco aí. Proteção. Proteção e diversão, só com Bozano. Boa! Parabéns! Garantiu seu kit top da Bozano, hein? Beleza, tem uns copinhos de shot, né? Tem. E é legal, hein, velho? Tem do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, do Flash. É muito louco, é da hora. E aí, o time, brother? Sobe o hino, Dudu, é palestra. Opa, é verdão. A vovó falou que foi contratado um jogador, né, vovó? Foi o... Um ou dois? Aí lá o menino da Colômbia. É o Mina, ou sua louca. Mina. Você conhece, não? Qual é o seu remédio? Ficou sabendo, não? Mina! Eu vi nas manchetes na internet, mas eu não conheço o rapaz não, viu? Parece que ele é um zagueiro bem alto, né? E ajuda, porque o Palmeiras toma bastante bola na área e às vezes acaba tomando gol de cabeça. Ele tem 2,97. Mas ele também só vai só vai chegar a jogar, né? Só, né? Décima jogada? Décima rodada, é isso? Décima, o Benjola falou décima. Mas por que tudo isso dois. Aí? Eu não entendi isso aí, décima ô Benjamin. Dois. Porque então, é que ele tá ainda disputando o campeonato lá do Domenico Gatto. E pelo, ah, e foi o pelo acordo que eles fizeram, ele só vem no meio do ano. E? Quando acaba o campeonato dele lá. E esse é o grande problema, porque quando ele vier, Domenico Gatto, logo, acho que um mês depois, ele nem vai ficar isso no Palmeiras. Ele já vai ter que se apresentar pra seleção. Então só ele vem vai disputar as Olimpíadas, possivelmente. Não, Olimpíada em agosto, né? Olimpíada em agosto, não é? Em julho? Não, Olimpíada em agosto. Ah, é? Sim. Era julho. É, só se ele tá na Olimpíada, a gente imagina que seja um bom jogador, né? Agora tem que ver, tem que esperar. Vai jogar o segundo turno do brasileiro, então. Provavelmente. Sim. Né? Só segundo turno. Mas ele é bom zagueiro, mano. Ô, Cuca. O Cuca tá aqui hoje. Cuca Beludo. Cuca, ô, Cuca. Queria saber do Cuca se vai ter mais contratações, Cuca. Você podia falar pra mim, não? Aliás, não só pra mim, pra, como pro torcedor aqui, pra todos eles. A gente vai contratar esse, aquele jogador, né? Que a gente chegou... Esse? É, a gente chegou agora, não foi? A gente não tava no começo do ano, né? É, quando eu conversei com a diretoria, conversei... Calma. Cuca! Não é possível. Cuca! É que a gente lembrou que travaram o WhatsApp, aí dá tristezinha, né? Fica chateadinho. Então, mas e aí, vai ter ou não vai ter? Eu tava respondendo, a gente tá vendo. Agora, é difícil, viu? A gente escolheu o jogador certinho, bonitinho, gatinho, né? É um trabalho. Que animal! É que a gente saiu de casinha e deixou o cachorrinho no escurinho, então eu lembro, fico chateadinho. Então eu espero ter respondido pra você. Você acha que ele respondeu? Quer fazer uma pergunta pro Cuca? Eu quero saber quem que vai embora, que esse elenco tá grande demais. Quem vai embora, Cuca? Cuca Beludo! Cuca, quem vai embora? É, a gente tá vendo certinho quem vai embora. É que ele... Difícil, viu, analisar. Não fala nome! Puta, que chato. Tava querendo tirar esse, aquele jogador. Esse quem? Mas quem é? Mas que tristeza tirar alguém do elenco! Cuca! Cuca! Você fica chateado, Cuca? A gente fica, né? O Robinho saiu o Tristinho. O Lucas! Para de chorar! Foi difícil tirar o Lucas! Ô, Roberto, quem que é esse treinador aí, Roberto? Cuca Beludo, grande abraço a você, que você reine no Palmeiras. E a gente vai tentar, mas chegou agora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar que hoje o programa está repleto. Aproveita que o Cuca está aí, vai. Ô Azedão, o Cuca vai dar certo no Santos? No Palmeiras, desculpa. É, ninguém dá certo no Palmeiras. Opa, né? Você tá louco, trouxa? É o ponto de vista do jornalista. Ah, que jornalista. E a gente acha que você é babaquinha, né, idiotinha, trouxinha. Mas a gente vai tentar, aí de repente... contratar aquele jogador. Boa discussão essa aí, hein? Cuca e Azedão. Cuca e Azedão. Boa sorte aí nas suas férias, viu, Cuca? Mas você concordou com a saída do Robinho, Dudu? Ah, na época eu falei que eu não achava legal, não. Mas agora? Não, também, continuo achando. É que você falou na época? Não, porque foi faz um tempinho, né? E o RG não tava aqui, mas eu não concordei. Agora, e ainda mais com esses jogadores que falaram que vão vir aí. Já chegaram, não? O Fabrício, quem é o outro? O Fabrício já treinou. Tá treinando. Já. E o Fabiano, ele veio com uma surpresinha, então, viu, Jojo? Como assim, surpresinha? Uma lesãozinha. Tá grave? Veio com lesão? Ah, é? Já veio com lesão e tudo. Veio pro lugar que falaram. Que esse que beleza, departamento médico do Palmeiras é um show. É brincando? É brincadeira? Isso ele é verdade. Ele veio com o rabo toro. O rabo toro é inchadinho. Que beleza, hein? Adutor. Rabo toro. Nós estamos bem. Adutor, meu. Isso aqui lá, vida, hein, velho? É que eu acho que ele queria umas férias de um mês. Falaram, onde que demora mais pra passar? Ali, aí vem. Vai pro Palmeiras. Ai, meu Deus. Eu queria saber o que tem naquele departamento médico que o pessoal entra e não sai. Não fala isso que os caras não gostam. Por isso que eu nervoso. É, não mexe com isso não, velho. É. Isso aí é igual casa de marimbondo, não mexe não. É, mas o Jojo... Fala, vovó. Ele quer o cabeludo... Ele quer um time rapidinho. O Cuquinha, se vocês fizeram a brincadeira, eu vou perder. Eu não fiz brincadeira nenhuma, vai. Ele quer um time jovem e rapidinho. Por isso que ele quer o Xexê pra jogar na inversão. Xexê com o Fabrício. Ele quer os meninos mais rápidos, viu? Ah, não sei se Fabrício, hein? E estavam dizendo... Alô! Que foi, alô, não tô me ouvindo. Alô! Não, tá, ô, vovó, tô aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ó, tão dizendo que o Diego Emílio Ribas... Quem? Que jogou quem no... Que é esse? Jogou no time do AGP, do... O Diego? O Diego. Que Diego é esse? Emílio Ribas? O Diego do que é olha, o Santos? Olha, seria perfeitinho se viesse. É, quem que falou que ele vai vir? Com aquele salário e tudo? Ah, mas tão dizendo que o Frenebrá... Não. Ah, eu não lembro. Ele ganha lá fora? Ah, lê aí na internet que eu não lembro. Muito dinheiro. É uma milha, Ana, que era queria ganhar no Santos. Vocês estão gastando uma milha com o Lucas Barrios, pô. Com quem? Lucas Barrios, parece que é isso, né, vovó? Mas aí vai mandar o cara embora ou vai pagar mais uma milha? Não. O Lucas Ubarro ganha 500 mil reais de euros. Mas é que tá, é a diretoria... De euros? Euros? Não, de reais. Não, você é louca, eu sou a véia. Você não toma um choque com aquele de euros, velho? Ah, mas aí você tá muito grosseirinho, viu? Desencapa lá o fio. Não, ela é uma de idade, mano, é então, idade. E ó, e o choque, ao invés de colocar na posição mas do peito, ela é uma senhora, você não pode falar assim com uma senhora. Coloca na bochecha uma pá de cada lado e liga o desfibrilador. Ai, que tá ali no corredor. Não pode fazer isso com a senhora de idade, porra. Não pode, meu amigo. Obrigado, viu, Jojo? Não, não pode, é uma senhora de idade. Tem fetiche com você. Ah, mas que fetiche, você tá louco? É uma senhora de idade? Todo ano esse Diego vem pra um time. É, todo ano. Não escolhe alguém, hein? Todo ano. Mas podia, RG. Hã? Podia. Ah, Diego mas sim. Bola, mas... Bom, bom jogador. Mas, mano, não, mas não vem. Tempo, é todo treino, ano, pô. Quanto tempo a gente não vê ele jogando? Ah, mas o cara pra permanecer na Europa assim, Domenico Gatto, o cara tá jogando bem. Tá jogando bem, não tá jogando em qualquer time. Não, ele é bola. É bola, mas é caro, hein, velho? Mas é que tá. O que é caro custa dinheiro, RG. Mas o Diego vai entrar pro Guinness Book, né? Tá, acho que faz umas 10 temporadas que todo ano... Ele. Na temporada do meio do ano e a janela do meio, a janela do início do ano, o Diego tá voltando. Quantos anos tá o Diego? 30, ele é mais velho que o Robinho, um ano ou mais novo? Acho que um ano mais velho. Então o Robinho tem 32, tá idade, 31, 32. Mas é um jogador fisicamente que se cuida, é bom jogador. Agora você sabe que na década de 50... Que tem 50? E um jogador, viu, Domingo? Ah, pois não. Ipiranga. Quem? Ipiranga, um time. Ipiranga? Grande Ipiranga. Já tinha mesmo, né? É, de Claudionor, de Betão. E um jogador, viu, RG? Sim. Que era o Betinho sem gola. Opa. Quem? Betinho sem gola. Por que esse apelido? Por que Betinho sem gola? Ele não tinha pescoço. Ah, entendi. Betinho pescoço. Sem bola. Você falou sem gola. Não, sem gola. Isso eu já sem não sei. Sem gola. E o Betinho sem gola foi ventilado ano após ano. Porque aquele tempo a notícia demorava pra chegar. Ah, demorava dias. Sim. Então ele jogava na Inglaterra e dizia, ó, daqui um ano ele vai pro Palmeiras. Sim. A notícia demorava um ano pra chegar. Pra chegar lá. Exatamente. Entendi. E ele foi, depois foi jogar no Ipiranga. Ipiranga. Depois jogou no Ipiranga. Sim. E Betinho sem gola. Sim. Voltou pra Inglaterra. Tem final essa história. Tem final. Sim. Ele jogava. Sim. No Fulham B. Como? Que é um time. Fulham B. Que era um time de empresários. E no Brasil seria o Furreca? Do ramo agrário. Ah. Exatamente. E o Betinho sem gola. Sim. Curioso é que ele fez um gol de cabeça e ele não tinha força no pescoço. Não tinha força no pescoço? Não tinha força no pescoço. Mas ele não tinha pescoço. Mas ele não tinha, você falou que era sem gola. Exatamente. E até uma brincadeirinha hoje que faz, porque eu conheço a família dele. Sim. A família Pimpolini. Alguém inventou o Sfirrone, a esfirra italiana? Conhece a família Pimpolini? Sim. Inventora do Sfirrone. Grande abraço. Outro dia até contei aqui no ar. Mas vai ter fim essa história? Sim. Vai. Contei aqui no ar outro dia. Sim. Né? Sim. Que a família Sfirrone, a mãe, a filha mais nova, casou-se com um nordestino. Sim. E agora nasceu Givanildo Sfirrone. Givanildo que é o técnico que é o técnico. Não, é esse. Ah, é outro? É outro. Mas, só uma pergunta. Vai ter fim, você tem certeza? Não, não. Foi pra contar o comentário. Né, porra, mas se o comentário é desse tamanho. E queria mandar um abraço. Mande um abraço pro santista da Sfirrone. Quem? Mande um abraço pra Edson Pimpolini. O Edson Pimpolini. E obviamente é inspirado um craque do Santos, o nome dele é Neymar. Sensacional. Um abraço. Ô Roberto, você vai mandar um abraço pro Cuca? Grande abraço, Cuca Beludo. E se vai marcar época no Palmeiras? Acredite, Cuca. Ok. Ah, tô velho, você quer mandar abraço pra alguém? Sabe o que eu queria? Pera aí, Edu, mas tá chato. Eu tô chato? Ah, você nasceu de o Jojo jeito. Nunca fica chato, ele é bonitinho. Ô, vó, sabe o debate que eu adoraria ver um dia? É o Azedão com o Roberto. Nossa, é fantástico. Ah, eu vou, ó, vou falar uma coisa pra você. É, debate é uma coisa que tem que ser justa. Você vê, o Bataqui, quando você vê a eleição, cada um tem 30 segundos, réplica, né? Debater com o palmeirense é ridículo. Eu não tô de acordo, é muito fácil. Entendeu? Se você debater com o Domênico é fácil, Azedão? Evidente, fala aí, rapaz. Vem pra cima, vem que ganha. Mas é verdade, é fácil mesmo, não tem nem argumento esse bicho aí. Ó, a gente vai gravar isso aí, boa ideia. É. A Valori debatendo contra o Azedão. Prometo. Muito bom. Muito bom. E dá pra ter bom e pode escolher um bom mediador aí pra esse debate. Calção. É, pode ser, meu. É, o calção é uma boa. Calção é neutro. O calção é bem neutro. Eu debati debate em cinema mudo, velho. É uma boa. E só para esclarecer aí, sobre a Bela Vista, o primeiro registro de ocupação da área é de 1559, como Sítio do Capão, de prioridade do português Antônio Pinto, e mais tarde passou a chamar-se Chácaras das Jabuticabeiras, por conta de alto número dessas árvores. E aí, nos anos 820, um homem conhecido como Antônio Bexiga, por causa de suas cicatrizes de varíola, popularmente conhecida como Bexiga, comprou as terras. E aí, vem as terras do Bexiga. Do Bexiga. Olha aí. Do Bexiga. E aí virou bairro do Bexiga. Entendi, boa, gente. Que nem o Itaim Bibi, eu ouvi dizer que o dono lá era um cara que tem uma fazenda enorme, que o apelido dele era Bibi. Não, isso é mentira. Itaim Bibi, tá vendo? Porque ele comprou o calhambeque, ele buzinava direto. É, Bibi, Bibi. Ô, Gustavo, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Valeu, muito obrigado. Valeu, um abraço velhinho. Pra vocês também. Parabéns pelo trabalho. Valeu. E eu queria dizer só que eu amo muito minha noiva também, a Vanessa, que a gente vai casar esse mês. Que bonito. Aí sim. Eu quero dizer que eu amo muito ela. Aí sim. Manda um beijo pra ela, velho. E aí, vocês aí sempre alegrando nossa tarde no trânsito. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Você não quer a torcida do Palmeiras no CT, reserva com o titular? Vai com a tua mãe. Mas que é isso, Domênico? Mas ela gosta do Palmeiras, ela vai junto. Tá brincando, Domênico. Não, mas é verdade. Não tô falando nada demais. Vai com a mãe dele, ué. Qual o problema que tem? Tá brincando. Pode ir no jogo do Palmeiras com a mãe dele. Ô, vovó, tá brincando. Mas se você quiser me dar um par de ingressos de presente de casamento, aí eu aceito. Aí. Viu? Você arrumou um par de ingresso pra casamento. Que casamento? Do show dele. Você casou, vai casar, qual é que é? Vou casar esse mês. Pô, o cara nem me chamou pra fazer a festa. Eu vou te dar isso porque vai ser a última alegria da sua vida. Caramba, hein? O cara vai te assar. Nem nós ganhamos isso, hein? E o Ben já me deu uma ideia sensacional. Vai fazer a despedida de solteiro do Estádio 97. Seria legal, hein, Ben, já? Hã? Legal pra caramba. Não seria legal a despedida de solteiro do Estádio 97. Ó, amigão, ainda dá tempo de contratar o Domênico, hein? Hã? E o Domênico chegava pelado com um pompom. É, meu irmão, você já tem DJ já, ô? DJ não, showman. Tudo espaço, oferece tudo no pacote, aí... Ih, imagina assim, ó. Cuidado, esses hein? DJs oferecidos no pacote... Cuidado, é o garçom pacote. Que toma. Passa servindo uísque. É, aí ele dá, ele dá uma riscadinha no disco lá, mas... Eu cuidado. Ô, Renato, mas o cara faz... O cara faz flag também, negócio de pano no meio da apresentação. Não, inclusive ele serve os salgados, as bebidas. O Domênico faz. Ele toca. Não mente. E o Domênico, tá uma pessoa fazendo tatuagem de rena no casamento. Não, não faço. Sabe que é legal que você chama o Domênico, o Aguinaldinho vem e canta, né? Não, canta. Canta, o que você canta, Aguinaldinho? Vocês querem me ajudar ou vocês querem me ferrar? Tô ajudando. Aguinaldinho, Aguinaldinho, que música que você canta? A pessoa entrar no casamento e eu cantar. Vai ser ruim, ninguém vai me contratar, mano, ferrou. Ah, você canta Ave Maria, seu louco. Mas Ave Maria não tem canta não. Raiol? Mas ele foi o concorrente, não, é o que sobrou. Não, Aguinaldo, não é o único que canta. É o que sobrou. Puta, ele voltou, que saco, velho. Mas peraí, ô amigo, esse seu DJ aí, ele dá garantia no casamento? Como assim, garantia? O Domênico dá garantia de um ano que você não vai separar. Não, um ano não. Eu dou garantia pro resto da vida. E separa antes, o Domênico devolve a grana. Devolve. Não, não separa nunca comigo. Não, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, não. Ó, teve uma época aí que o... Eu não vou dizer quem, mas a mulher de um amigo meu aí, a namorada de um amigo meu, convidava pra casamento. Uhum. Foram 4 casamentos na sequência que ele comprou presente e separou em 3 meses. Você tá brincando? Isso é mesmo? Quero falar. É o menino da Vila Maria que é namorado da menina da Moca? Eu quê? Lembra que você falava? Que o pessoal separou? Tinha uma época que as amiguinhas da Taizinha casavam, você dava presente. Acho agora que não tinha que fazer, casavam. Falava, não tô fazendo porra nenhuma, mas vai fazer a unha, vou casar. Ô, mano, falando nossa amiga da Taizinha aí, velho. É, você não cola lá no, nos rolê? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pô, você tá precisando assim? Tá desesperado? Você quer quem? Você quer sair com a Lala, com a Lili? Mas com o Rudy Pathy, também, ó, o Rudy também não se ajuda. O Rudy, ele fica indo no Vila Mix, velho. No Vila Mix você sabe que tem a seleção. É igual você tá escolhendo feijão. É a seriada pegação. O feijão véio. Feio, você descarta. Você vai separando. O Vila Mix, o Rudy entra, velho. Porque ele é da mídia, mano. Mas não é porque ele é top, ele não é bonitão. Então eu chego lá. Você não me acha bonito? Tem isso, mano? Não, bonitão não. Vai, é verdade que você... Vou perguntar para as meninas que vieram aqui hoje. Mas você que... É verdade que para você entrar, você foi assim... Não, não, você foi de mão dada com a sua irmã? Foi. Oh, não. Só para conseguir entrar? E aí a irmã entrou e ele ficou na fila. Vou falar uma coisa para você. A partir de hoje, ninguém me segura mais. Eu vou começar na dança de salão hoje. Ah, agora o bicho vai pegar. Dança de salão. Terminando na pole dance. Tem um jeito que escorrega também que eu vou te falar, velho. Dança de salão. Tá com jeito de viado que é brincadeira. Respeita a arte, velho. Respeita a arte. De salão, mas peraí, qual que é... O bar do que a gente ia me fazer. Você vai aprender o quê? O que você vai aprender a dançar? Qual que é o perfil de mulher que você quer? Não, tudo, a dança de salão envolve vários gêneros, né, Domingo? Ah, mas qual que você vai aprender? É, eu vou acabar no sertanejo, mas eu vou passar. Véi, o sertanejo, mano, é você colocar a mão na testa aqui assim, fica rodando pro lado e pro outro, véi. E não tem coisa mais ridícula que essa dança, né? É da hora, da hora. Essa, aquela mãozinha lá. Você vai nesses lugares, você dança assim? Não, não. Põe a mão na testa. Ô, Benjamin, é ridículo, Benjamin. É ridículo. Já é o Gustavo Lima aí. Não, não, não, põe isso aí. Não, não põe, não põe. Ah, pera aí, o mano vai fazer. Olha, eu não, ele. Ô, Sombra. Pera aí. Eu vou te falar a música pra colocar. Você também vai fazer, você também vai fazer. Não é qualquer música. Jorge Matheus aí. Tchutchu, tchê. Igual. Fala uma que você gosta. Os Anjos... Anjos cantam. Os Anjos cantam. Jorge Matheus, mano. Nossa, mano, mano, vamos dançar pra mostrar pra eles como é que faz? Não, quero ver você. Eu te levo, mano. Nossa, meu Deus, mas olha, não tem coisa mais escrota. Ó, vai, o Mano e o Rude vão dançar. As meninas aqui, vocês não gostam de sertanejo? Olha aí, gosta aí, ó. Aí, ó. Chupa, Benjamin. Não gosta, não gosta. A essa altura, a ex tá escutando o programa e falando, porra, do que eu escapei, hein? Olha, gente. Show sertanejo pra você pegar mulher bonita, Jorge Matheus e Henrique Juliano. Peraí, vamos ouvir. Olha a melodia. Vamos tá dançar essa porra aí? Com a guitarrinha. Guitarra, né? Vai, dança aí, tem câmera. Dança. Vai. Vai, estamos esperando. É o Rude. Vai, Rude. Pode dançar sozinho. Vai. Como você chega na mulherada no Vila Mix? Mas eu não fiz aula ainda de dança salão, vai ser hoje. Como é essa música? Vai, Rude. Meu, que ridículo, mano. Vai de novo. É assim. É, o detalhe é botar... Você tá recebendo um santo? É como se fosse. Sabe que eu quero ser sertanejo de dança assim? Mas como é que você dança segundo essa música? Ô, Benjo. Ô, Benjo, tô falando pra você. Ô, Benjo. Peraí, deixa acabar começar a música bombar agora. Isso é ruim, pô. Já tem refrão. Vai começar a bombar. Mas nem tem, não é lenta isso aí, pô. Agora vai. Vai. Tá no chão. Vai, Benjamin. E os anjos cantam nosso amor. Pô, essa hora a gafieira pega fogo. Dá sombra vergonha. Do céu. Pô, isso aí é uma cheia. Sombra do céu. Pô, é da hora. Essa aí não é pra dançar as câmeras? Dança aí. Vamos ver. Pra ver se tá bonito. Ela também gosta. As duas gostam de sertanejo. Chupa. Eu acho que curta, hein? Elas estão falando que não. Ah, estou com vergonha, mas elas falaram. Você acha que elas vão gostar disso? É que elas vão querer puxar o saco porque a rádio é eletrônica, mano. Mas sertanejo é eu gosto de eletrônico também. É a primeira vez que eu ouço isso aí, mas isso aí faz sucesso mesmo? Gosto, Jorge Matheus é estouro, velho. Ô, Benja. O Dinho, um amigo meu, fala que a galera dança assim e fica com vergonha. Não, esquema é Henrique e Juliano, mano. Henrique e Juliano é da hora, mano. Também, cuida bem dela. Vamos nos despedir aqui do Gustavo. Ó, eu vou dar um par de ingresso pra ele, tá, Sombra? Você ganhou um par de ingresso. O quê? Sexta-feira, meu solo. Sexta agora. Não seja rude. Lá no Ronda Hall. Pode ir lá. Sexta agora? É, sexta agora. Onde que é? Ronda Hall. Rua Júlio Diniz, 176, você tá com o nome na lista. E ô Joe, se comporte que você vai estar na mesa da irmã do Rude, hein? Vai estar na de ninguém, não. Mas ele vai com a namorada, a noiva dele. Então não leva a noiva. Vai casar, Domênio, que você achou desse sonho? Sexta-feira, Rui? Tá louco. Sexta-feira agora, é isso? E qual que é o endereço? Desculpa. Rua Júlio Diniz, 176. Não, vocês ficam criticando. Vocês ficam criticando o toca sertanejo. Esses negócios que eu nunca ouvi, velho. Pô, tem um monte de rádio, isso aí estoura. Aqui a rádio tava pensando em fazer uma versão. Ah, não tava pensando nada, não. A rádio vai fazer uma versão eletrônica aí pro Jorge Matheus. Não. Pô, mas tem, ó, Nativa toca, mano. Que carro você ouve isso? Qual que é o nome do espaço lá, Rude? Ó, mas peraí, que espaço? Ronda Hall. Ronda Hall, é, puta, eu ia falar um negócio que é importante. Ó, peraí, ó. Ô, Rude, é engraçado. O Domênico foi puxando o saco do Prince, que é um dos maiores compositores. Tá brincando, velho. Para, você não vai falar isso. Não. Deixa o mano falar. Vai falar não. Corta. Desliga ali. Deixa ele falar. Você não vai falar do Prince. Não, você não pode. É direito, liberdade de expressão. Não pode, isso não. Sombrar, o Sorocaba é o Prince brasileiro. Você tá louco? É isso, você tá. Mas a comparação não é louca, não. O Sorocaba, não, é louco, não. O Sorocaba é, produz um monte de cara mesmo. Você tá maluco. As maiores composições das duplas sertanejas aí, sim, que compõem é o Sorocaba, velho. Mas não é isso. É um dos caras do Brasil que mais ganha dinheiro com o ECAD. É verdade, disso? Eu sei. Não, mas se eu falar que Sorocaba é o príncipe brasileiro. O Wesley Safadão deixou lá matar 5 mil pessoas fora querendo entrar no show dele ali. Na casa que eu não vou falar o nome. 5 mil pessoas. Vê se esses caras que você gosta fazem, velho. Não, não faz, é verdade. O Iron Maiden tocou no estado do Palmeiras, agora não tinha ninguém. Ah, tinha. Ah, 80% era cortado. Tocou na China essa semana, tava, não tinha ninguém. Em Nova York, no México, não tinha ninguém. São coisas distintas, é inegável. É isso que falaram, eu não tô comparando. É inegável. É inegável. O sucesso é inegável. O sucesso é inegável. Só que assim, pô, eu não gosto, o Domênico não gosta, o Benjo não gosta. Normal. Eu ia no show do Safadão quando era no CTN pra 20 pessoas, eu ia. Ah, não dá pra comparar. Gente, desculpa. Vocês não podem comparar um artista que, além de ser multi-instrumentista... O Safadão também toca gaita. Toca o cara. O Sorocaba também toca. Multi-instrumentista. O cara faz sucesso no mundo inteiro. Só uma correção. Fernando Sorocaba é só no Brasil. Só uma correção, Domênico. Não é vocês. O louco que fez isso foi o Mano. Ô, Gustavo, um abraço pra você. Sorocaba é o príncipe brasileiro. Ah, que príncipe brasileiro. Tudo de bom. Valeu. Esse é o Estádio 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto. Tô passando mal, velho. Cuidado de homem. Vou no banheiro, velho. Olha, tem um recado importante pra você que gosta de pôquer. Segundo torneio Energy Poker. Está chegando aí, segundo torneio Energy Poker. É, a segunda edição vai ser sensacional. A primeira foi matadora, cara. E vem aí a segunda edição. Acesse lá, olha. energypoker.com.br energypoker.com.br. Você vai pirar, meu amigo. Olha só, nós teremos premiação no energypoker.com.br. A premiação vai até o 90º lugar. Até o 90º lugar, sabia disso? No primeiro torneio Energy Poker, nós tivemos a inscrição de mais de 400 pessoas. 3 semanas antes do torneio, nós já estávamos com as vagas todas lotadas. Então não perca tempo de fazer a sua inscrição, não perca tempo, porque está chegando o segundo torneio, e o segundo torneio vai acontecer em junho. Em junho, nos dias 17, 18 e 19. Você fala, ah, mas tem tempo. Ok, tem tempo, é verdade. Só que, como eu disse, a primeira edição do torneio Energy Poker, ela esgotou rapidamente. 3 semanas antes do torneio, todas as vagas já estavam tomadas. Então faça hoje mesmo a sua inscrição. Premiação animal. E o torneio Energy Poker, a segunda edição, vai acontecer no espaço Promagno de Eventos, na zona norte de São Paulo, próximo à Marginal Tietê, na Casa Verde. Também um baita local que você vai pirar na hora de jogar. É muito bacana. Então faça já a sua inscrição. Segundo torneio Energy Poker. Dias 17, 18 e 19 de junho, no espaço Promagno, zona norte de São Paulo, na Casa Verde. Vai ser legal demais, hein? Você vai achar animal. Inclusive, no dia 17 de junho, que é uma sexta-feira, o torneio começa às 9 da noite. Então, mesmo que você trabalhe na sexta, você tem chance de chegar e jogar na sexta-feira à noite. Aí teremos turno na sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, e as finais acontecendo no dia 19 de junho, num domingo, a partir das 3 da tarde. Faça já sua inscrição! Ó, torneio Energy Poker, o segundo torneio Energy Poker, tem o aval da Cassineira e da Energia 97. Ou seja, você pode ficar tranquilo que o negócio é responsa, cara. Sucesso. Você vai curtir demais. É sucesso. É nota 10. Faça as... Ó, primeiro torneio foi animal, hein? Pô, genial. Primeiro torneio foi animal. Então faça já sua inscrição, tá bom? Pronto. Acessa lá, energypoker.com.br. Ô, mano! Sim. Manovski. Eu sei que tem gente que vai barbuda pra jogar, né? Cara de mal, barbudo, etc. Sim. Mas você não é o tipo do cara que vai jogar todo barbudo, né? Eu não, cara, porque eu preciso valorizar esse rostinho. E quando você vai no show do Sorocaba e Matheus, é isso? Não, não. Fernando, é Fernando Sorocaba e Jorge Matheus. É tudo igual. Vai ter o Henrique Juliano, que é top. Tem o Jads e Jadson, que é bom. Eu tenho dois amigos que tem dupla. Fazer sucesso. Quem, Benjamin? Tô falando sério, são meus amigos. Não gosto da música, mas são meus amigos. Tem Michel e Teló. O Eusébio e Matoso. O Eusébio e Matoso. O Oscar e o Freire. E tem o Cardeal e o Arco Verde. É, tem o Dori e Sampaio. Esse tem mesmo, né? Henrique Schalman abre o show Henrique do Teodoro e Sampaio. O Henrique Schalman é dupla judaica? É? Schalman. Eles fazem um sertanejo israelense. Sertanejo. Vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá. Quem vai pro torneio bem barbeado? Opa, com certeza, velho. Ó, Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né, cara? Bozano foi até Metrópolis pra capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso pra criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, uma porrada no vilão da transpiração e uma voadora no mau cheiro, tá bom? Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante pra você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman, amigão, é forte e marcante pra você conquistar a noite. Igual o Rude lá, quando ele vai lá pras baladas sertanejas dele, o cara faz sucesso, tá legal? E ó, esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século. Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil, viu, Domênico Gato? Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir esse filmaço. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E digo mais, um conjunto de copos de shot dos heróis. Aí você tem lá Batman, Superman, Lanterna Verde, oh, Flash. Legal, hein? É legal demais, RG. Esse conjuntinho de copos é para você tomar aquele shot, legal, RG número 2. É top. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte. Proteção e diversão. Só com Bozano. Anotou a frase? Essa aqui, ó. Proteção e diversão, só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado pra qualquer batalha. Escolha o seu lado, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O pessoal tá falando um negócio rapidinho aí. É verdade, eu esqueci. Eu queria ter falado hoje, esqueci. O mano falou que a final foi xoxa, sem graça, sem glamour e tal. Da onde? Do Paulista. Ah. Mas foi legal pra caramba, o drone trazendo a bola, ah, foi nossa, legal. Que... Não, foi legal. Eu nem vi. Ah, foi legal, o drone, o negócio tá na moda. Ah, pô, top. Atrasou 5 minutos o jogo e o cara parou a bola. Pode falar, não foi legal. Que o drone se perdeu? Você achou legal? Ah, achei legal. Você não viu? Eu vi, lógico. Você acabou de falar que não viu? Eu vi. Ah, foi legal pra caramba. Tinha um drone e tinha um outro filmando o drone que tava levando a bola. E não é legal, você reclama de tudo, isso foi legal. Sabe, brincadeira, aquilo ali é um chá de cocô morno, cara. Que horrível, mano. É legal, é a música que ele gosta. Mas acho que foi legal. A porcaria, cara. Cara, eu concordo com o mano também. Que porcaria. Eu não vi. Caramba. Chato, o drone tá na moda. Depende do drone traz a bola. Que porcaria. Se é na Europa também, se é na Inglaterra, o mano ia falar, tá vendo? Primeiro mundo. Foi legal, pô. Para, velho. Ridículo. Concordo com o mano, hein? Olha que porcaria, atrasaram 5 minutos o início da partida pra essa porcaria ali do E o outro drone filmando, legal pra caramba. Nossa, top, ai. Ah, não é top, é legal, cara. O Gandula devia jogar a bola nesse drone. E precisa definir se é proibido ou não é proibido essa porra desse drone aqui, né, meu? Porque, pô, uma hora pode, outra hora não pode. Nossa, como vocês são chatos. Não, mas é permitido, RG, mas você não pode sobrevoar multidões, você não pode alcançar uma determinada altura. Quando eu fui, Sombra, na inauguração daquele Red Bull Arena em Nova York, foi Red Bull e Santos. Olha o tempo que demorou pra levar a porra da bola, né? Olha lá. Os times estavam em campo. De repente vai começar o jogo, não tinha bola. De repente um barulho. Sai uma campeã de esqui, não sei o que, da Red Bull, num carro de corrida. Sim. O cara dirigindo. Abriu uma porta, um portão, o carro entrou no gramado. Sai uma loira maravilhosa, põe a bola no meio. Fogos, aí é legal. Aí é um drone. Ah, só de brincadeira. Pô, é legal, cara. Era mais fácil então pegar um enxame de mosquito da dengue pra levar a bola, já que a dengue tá na moda também. Ah. Mas é verdade, só de brincadeira. Isso aí é uma porcaria. Mas o drone caiu fora do negócio. Mas o drone não conseguiu deixar a bola exatamente na mão. Vai dormir você também. Nossa, tô louco. Não é legal, Codinho? Cara, foi legal, sim. Foi legal. Cara, o objetivo era deixar a bola no centro. Não. Se é na Inglaterra, se é na Europa, os caras falam, nossa, o drone, Bibi. Aí no Brasil. Mas aí, então eu vou considerar o que o Mano falou também. A moldura deles é legal. Se o Fernando Sorocaba nascesse nos Estados Unidos, você ia dizer que eles eram o príncipe americano. Não, brasileiro. Não tem nada a ver. É, se o Fernando Sorocaba tivesse nascido nos Estados Unidos... E o Fernando e Sorocaba, primeiro. Quer dizer que é o Sorocaba. Não, então dá, eu vou te falar, vou ter um argumento bom pra você. Primeiro que Fernando e Sorocaba, eles são sertanejos. Portanto, se fosse nos Estados Unidos, seria country. E eu não... Seria o William Nelson. Se fosse o Ferdinand Manhattan, ele ia estar parecendo Willie Nelson. Nunca seria um príncipe. Olha, nunca seria. Acho que não. Tá louco. O Fernando Sorocaba. Logo traje mais, logo a menos, música. Os caras vão estar no Madison Square gravando o Madison Square. Ué, Ivete Sangalo foi, mano. Foi. Mas a Ivete Sangalo é um grande nome da música popular Fernando brasileira. Fernando Sorocaba também. No mundo sertanejo, pra você é. Não, no mundo sertanejo não. Ó. Você quer exemplo, que eu te falo, mano? Oh, o Fernando você que Sorocaba, gosta tanto de James Brown, mano, oh, mano. Ele que gosta tanto de James Brown. Não, Fernando Sorocaba, não, no último ano, vendeu mais disco do que o James Brown. Vendeu, sim. E você quer saber? É que vocês não coloca aí, na aí, mesma ó, frase desses é que... caras, James Brown e Prince, pelo amor de Deus. Ó, hoje, o Fernando Sorocaba. Desculpa. Eu pelo menos eu entendo um pouco do troço, mesmo não gostando da música. Fernando Sorocaba não é o maior nome da música sertaneja. Peraí, você ouviu falar que é o maior nome? Então, eu tô dizendo pra você. Eu falei Fernando que o Sorocaba é um dos caras que mais arrecada hoje com o ECAD. Sim, porque a maioria das músicas é tudo dos caras. Eles pegaram todos os artistas aí. Então quem que é o maior que você compararia ao Prince? Não existe. Desses caras aí não tem, para. Mas quem é o maior nome sertanejo, tem. Dudu? Hoje, por exemplo, é Wesley Safadão, um dos grandes nomes. Ah, mas não é sertanejo. Tem uma dupla. É a Rocha. É, sertanejo, tudo igual. Ô, Domênio, o que você acha? Igual. Você é um conhecedor de música, é igual. Pra mim é igual. O que você acha de Michel e Teló? É a mesma coisa, tudo igual. A dupla, Michel e Teló. Aquele, é Michel Teló, que Michel e Teló, você tá louco? Michel Teló também não é o maior nome do sertanejo. Mas ele é um bom músico, ele toca bateria, guitarra. Ele toca o basta do músico. Hoje o cara mais comentado é o Wesley Safadão. Tem uma dupla aí de moças, eu esqueci o nome, é Maíra. Taíme e Thiago. Não, a Maísa lá. Não, Taíme e Thiago. Maísa cantava meu músico. Esse aí. Mas o Jorge Matheus é mais. Jorge Matheus é mais. Então, eu tenho que conhecer de tudo Mateus, um pouco, meu velho. Jorge Matheus. Essa moça aí, como é que chama? Tô meio que vai bater em mim. Eu entendo pouco, meu velho. Não, mas eu tenho. Você é moleque. Mas o pessoal no Twitter falou que você tá louco, porque o Éder Safadão não é sertanejo. O Éder Safadão. Wesley Safadão. Eu não sei nem quem é. Esse cara tá aqui, juro que eu não sei quem é. Henrique Juliano é muito maior que o Fernando Sorocaba hoje. Canta uma música deles. Ah, não vou lembrar agora. Mas que música tem, Henrique Juliano? Se eu pegar meu computador, eu te falo. Eu tenho tudo no meu computador. Por falar em Safadão. Cuida bem dela. Não é assim? Cuida bem dela. Olha, vamos cuidar bem do Motinha? Então passa lá, olha, pedágio sem parar, acontecendo agora na Praça Heróis da FEB, em Santana, junto à Avenida Brasleme. Passe por lá, em frente ao Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco a gente vai colocar uma galera aqui no ar, tá bom? Passe por lá, pedágio sem parar na Praça Heróis da FEB, junto à Avenida Brasleme, em Santana. Você pode passar por lá, concorrer a bonés e camisetas da Energia 97. E o Motinha vai colocar uma galera no ar com a gente, tá bom? Aproveite e conheça como funciona o Sem Parar. Aproveite, quem sabe de repente você também instala no seu automóvel. Pedágio Sem Parar acontecendo agora. Avenida Brasleme, em frente ao Corpo de Bombeiros, junto à Praça Heróis da FEB. O Motinha tá por lá, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM. Estádio 97. É, o Estádio 97 que também tem oferecimento do Hero. Está sem WhatsApp hoje? Então envie um SMS com a palavra Zap para 22020. 22020. Você manda a palavra Zap para 22020 e baixe o Hero. E o seu WhatsApp vai funcionar, tá bom? É isso aí. Estádio 97, lembrando, vem aí o resort do estádio. Oba, anota o horário. 7h23. 19h23. A partir de agora, o primeiro que ligar na Lotus Travel 2896-4665. Primeiro que ligar e fizer o pacote do resort do estádio, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui, hein? Ah, vai ser estranho bombar. No ninho aqui. Aí vai bombar. Então liga lá, 2896-4665. Você ainda não fechou o pacote do resort? Vai acontecer de 10 a 12 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia, tá bom? Chegando. Com toda a turma do estádio por lá. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão ou no cheque, tá? 6 vezes cartão ou no cheque. E detalhe, no apartamento com 2 adultos, você pode levar 2 crianças até 12 anos e elas não pagam. Bacana demais, então leva lá. 2896-4665. Ligue 2896-4665. Agradecer a Cassineira, o edubotões.com.br e também a futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Então, primeiro que fechar hoje o resort, ganha o direito de ser estranho no ninho. Bacana demais, hein? Oh. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Oferecimento de Esser, construindo com valor. Tão indo Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Vamos lá, vai tocar o Asdrubal, Dodô. Pronto. O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Alô? Chocolate. Alô? Fala. Carlos Alexandre Gomes dos Santos. Carlos Alexandre, o que cantava? Feiticeira. Esse mesmo. Feiticeira. Isso é sim, mesmo, Bombeirinha. O teu nome é uma homenagem? Ao Fuscão Preto. Fuscão Preto é o Amir Rogério, não é Carlos Alexandre. Então você... deve ser, então, a Feiticeira. Então você pode mudar o nome, se quiser, agora, também, para o Amir Rogério. Não. Eu sou mais conhecido como Xandão. Você preferia, Xandão. LG, se fosse para se chamar, de alguma maneira, Carlos Alexandre ou Almir Rogério? Carlos Alexandre. LG, e você preferiria uma Brasília amarela ou um Fuscão preto? Fuscão. Foi meu primeiro carro. Ah, Fuscão preto. Lembra? Fuscão preto! Você é feito de aço! Fez o meu coração de pedaço. Acabei de lembrar aqui, ó, é Maiara e Maraísa, tá? Nossa. As duas gordinhas sertanejas. As duas gordinhas? É verdade, as que faz sucesso hoje, pô. Gordinha. Meu Deus. Fala assim, hoje não é mais legal falar assim, Domingo. Mas eu posso fazer isso, não? Vai lá, Jesus, aí é legal. Aí é fuz que eu prego. E aí, beijo, esse sertanejo é bom? Olha lá, olha lá. Eu gosto de moradão, velho. Porque ela foi estar com outro. Isso é legal. Preto pela cidade a rodar. Bem vestida igual a dama da noite. Benjamin ironizando, mas se fosse ironizando? Chupac, se fosse Chupac que tivesse feito isso. Eu tô ironizando, idiota. Eu que lembrei. Se for verdade, esclareça. Ah, por favor. Agora o refrão, vamos lá. São Paulo, todo mundo, hein? Quero ouvir. Agora, hein? Quem tá gostando, buzina aí. Você é feito de aço. Fez meu coração em pedaço. Benjamin. De novo. O amor. Busca o preto. O quê? Com o seu rosto maldito. Cara, se é hoje, ia vender 78 milhões de cópias. Ah, mas ainda vende. Não vende. O Altecessor 76 falou aqui pra você, esse mundo afora, velho. É sério, velho. Eu vou apanhar no busão, mas o Wesley Safadão ser multi-instrumentista porque toca gaita é soda, hein? Ele falou verdade, velho. Ele falou da coisa. Ô, Xandão! Fala aí! Que time você torce? Ah, todo poderoso, Coringão! Ah, Coringão, mano! É nóis, mano! Deixa o Fuscão Preto, pô! Mostrar onde eu vou enfiar o Fuscão Preto. Ah, ô juiz! Ô, amigão, volta, Fuscão Preto! Ah, te catar, mano! Foi ele do Corinthians aí! Se você Fuscão Preto e Branco, você querer, né? Aí sim, tudo bem! Aí sim, né? Foi no do Corinthians aí pra falar com ele! Foi no do Corinthians? Foi o hino do Corinthians, ô! Ô, amigão! Beleza, tudo bem? Suave, mano! Ah, então é nóis, mano! Ô, amigão, quarta-feira tem guerra, mano. O endereço é Arena Corinthians às 21h45, mano. E o endereço é Tutóia, que eu vou na torcida do Camarote. Único. Não, qual é a frase? Qual é a frase? Eu vou na torcida, estádio 97. Boa! Ah, eu vou seguir, baralho! Só um minuto. Vai vir pão, hein? O Rafael Penteado mandou um tweet aqui, ó. Dupla boa é traumatismo e crânio. É mais um recalcado, que no mínimo é um tonto que fica batendo a cabeça num quarto escuro o dia inteiro. Pô, não falou que isso é um negócio, só falou traumatismo craniano. Você tá ironizando aí o modão sertanejo. O cara não mandou aqui, ó, lê aqui. Precisa tomar traumatismo cuidado. Precisa tomar cuidado, ele porque nesse isso. momento tem muita gente no hospital com traumatismo de crânio. Ah, mas o cara não tá ouvindo, cuidado, entendeu? Mas com tomar muito não cuidado ouvindo. Com isso. Ah, põe uma bandagem lá e volta pra rua. Ó, amigão. É, quarta-feira tem uma guerra aqui na Arena Corinthians aí, que é esse jogo contra o Nacional do Uruguai, hein, mano. Primeiro jogo empatou 0x0 lá, hein. É verdade, eu vou meter o chumbo, velho, poucas ideias. É isso, meter chumbo. Vamos pra cima, mano. E ó, parceiro, vou te falar, hein, mano, o Giovani Augusto tá voltando, Zidane brasileiro, mano. Mas é isso mesmo, é o que você fala, o Tite é o santo. E ó... O Tite é o santo, hoje ele põe a mão tudo tô por vendo. Cara, mano. Tô ó, vendo. Com relação ao primeiro jogo, man. É, boa parte da mídia começou a criticar. O jogo é quarta, né? Porque a quinta ele pode estar de manhã no Parque São Jorge. Quinta ele vai fazer outro milagre lá. Ele tá selecionando agora. Chegam inúmeras cartas, e-mails, pessoas com. O RG tá lá, o RG, quer ir lá? Ah, esse mó furão, não fez nada no Paulista, não. Pô. Quer lá pra ele dar um jeito aí? Não tá com esse milagre todo, não, velho. Dá um jeito aonde? Na sua bisnaguinha. Não tá fazendo esse milagre todo. Que é a bisnaguinha? Tá murcha. Quer encher, mano? Não. Olha, velho. Oi. Tá prontinho, eu não faço milagres. Tá prontinho, você encher. Fala, Carlos Alexandre. Ô, Benzinha. Ah, o Campeonato Paulista é só aquecimento, meu. Quem quer sair aqui no Piqueiro igual o Santos. É, Campeonato Paulista, mas mete o pau quando não joga bem, quer derrubar técnico quando não joga bem. E o negócio... E tem um negócio, passar quarta-feira o negócio fica bom, né? Porque deve pegar o Boca na próxima fase. Pode vir, só os caras não roubar a gente de novo, Benzinha. É, aquela, ah, aquela novo, essa historinha de juiz. Aquela última da Marília foi escandaloso. Mas tá de brincadeira, assombrar. Esse tipo foi escandaloso. Esse tipo de coisa que acontece, velho. O atleta te jogou a partida ser... que disse que o árbitro foi correto. É o Pato, falou. Isso aí é o nosso que não sabe nem o que ele tá fazendo, velho. O cara tá no mundo aqui de passagem, só fazendo peso em cima da terra. Todos estão de passagem. Tá fazendo peso em cima da terra. Ou você é o Highlander, você vai ficar aqui uns mil anos. Não, eu quando estiver próximo de morrer, eu vou fazer aquele processo de criogenia, cara. Eu vou fazer isso. Você não disse que ia se encostar debaixo de uma árvore e esperar? Sim, vou morrer em paz, igual os leões fazem. O leão, pra não atrasar. Oh, é verdade, o leão, quando ele tá velho, sobra, pra ele não atrasar o bando. Porque o leão, ele nunca anda sozinho. Ele sempre anda em bando lá e caça em bando. Sim. É, o leão, caça em bando. Quando... Ele caça em bando. É, o leão, quando ele sabe que ele já tá atrasando o grupo, que ele tá ficando velho, ou seja, quando ele não consegue mais levantar a pata pra urinar, ele vai pra uma árvore e vai morrer em paz. Ele vai não, o mais novo bota ele pra correr fora do bando. Não, senhor. O leão, quando ele sabe que ele já não consegue mais subir a brigadeiro, como se fosse uma São Silvestre, ele procura uma sombra gostosa pra morrer em paz, velho. E aconteceu isso com aquele tigre da Era do Gelo. É verdade, você assistiu Era do Gelo? O tigre lá, quando ele acha que ele tá talento, que puta, tá mano, fala com o cara, faz uma bobagem. Mano, uma pergunta. Isso aqui é um pouco de conhecimento pra você. Mas subindo a brigadeira é demais. Mano, eu tô ouvindo você atentamente. Fala aí, ô, Bolsonaro. Bolsonaro. Pô, tá ruim, ótimo. É. Um abraço aí ao grande Eduardo Cunha, o herói do Brasil. Ô, deputado. Ao Darth Vader também. Ô, deputado, o que você achou do Mota dar spoilers no Twitter? É, eu não sei nem quem é Mota, né? É aí que vai começar isso. Então, é um amigo nosso que trabalha com isso. Você acha que é gay, assumido? Ah, não tem problema sexual contra gays. Por favor, o casamento gay, desde que esteja entre dois héteros. Pra mim não tem problema. Você tava dizendo do leão, eu queria saber, mano, como é que o viado morre, tá ok? Como é que o viado morre? Eu tô perguntando a você. Não sei, deputado, como é que seria? Não, eu não sei, eu tô te perguntando. Tá falando dos animais. Pergunta pro Mota. É muito do meu interesse, tá ok? Talvez isso aí, sem problema nenhum. Fiquemos com os leões. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui pro João Willis. Ô, João vocês Willis. São todos fascistas, todos vocês aqui são fascistas. Você é um vagabundo, você é um fascista. Você é a favor da minoria rica do Brasil. Isso que você é um vagabundo. Não cuspa. Ah, João Willis, eu não sou o Bolsonaro, não. Cigarro. Esse viadinho do RG voltou hoje. Esse viadinho, onde você tava? Fala lá quem é o viadinho. Você não viadinho. Tá fazendo o Brasil produzir dois meses de férias. Tá acabando com o Brasil. Inclusive, fiquei feliz de ver o Dax e Santos. Por quê? As minorias jogando no final. Isso é minoria. E vocês são a favor da polarização. Ô, João Willis, você gosta de futebol, João Willis? Eu não gosto. Eu não gosto de futebol, mas respeito. As pessoas não respeitam as minorias. Eu respeito. O futebol não é a minoria. Ah, futebol é da maioria. Exatamente. Por que não gosta de vôlei? Que feminino? Tipo de esporte você gosta? Por que vocês não gostam de vôlei? Porque vocês são viadinhos. Todos vocês são viadinhos. Não! Ô, João Willis. São fascistas. Ô, João Willis, se você entrasse no elevador com o deputado Bolsonaro, o que você falaria pra ele? Primeiro que eu não entro em elevador com viadinho. Esse cara é um otário. Faz a pergunta do... O que você tem contra os viadinhos? Não, pelo contrário. É no sentido pejorativo. Faz a pergunta do negócio que cai lá. O quê? Ah, se tiver num penhasco? Ah, se tiver num penhasco, ô deputado. Ô, João Willis. Tá... Eu também sou deputado, sou vagabundo. Eu sei. Por que que o deputado Jean é deputado, eu não sou deputado. Você é deputado também. É, estamos tristes, né? Os dois são deputados. Você é o Jean Willis. Ó... Ô, João Aero Willis. Ele tá no penhasco. Você é fascista, é muito claro não, isso. Não, sou você não. Tá no penhasco, deputado João Aero Willis. Sim. O deputado Bolsonaro. Aí. E o Domênico Gato. Eu? É, que você é o rei do preconceito. Quem você salvaria? Eu derrubo o Domênico no cuspe. Eu? Você é fascista. Eu sou fascista? Você é contra homossexual, você sabe disso. Você é contra... Eu tenho movimento na Casa Verde contra os gays. Vai pro inferno você. E até hoje ele não segue o Monta no Twitter. Ele não segue o cara. Nem o Valtinho. Mas o... Ô, amigão. Ô, mano. No primeiro jogo, quarta-feira passada, lá o Corinthians acabou empatando contra o Nacional 0x0. E parte da mídia começou a pegar no pé do Corinthians, falando que o Corinthians jogou mal, que o Corinthians é isso, que o Corinthians aquilo, enfim. O que, que você achou daquela partida, cara? Você acha que o Tite foi inteligente em utilizar aquela estratégia defensiva? Ou você acha que o Corinthians poderia ter saído um pouco mais pro jogo? Não, não, mano. Ele usou certo, cara. É fora de casa é guerra, assim, se empatar, tá bom. É, tem, agora a gente tem que decidir em casa, acabar com essa mística que a gente vive perdendo aqui. E falar pro Marco Pelim parar de secar o colete, que ele é uma secadeira. O Pelim? O Pelim, ele mesmo. O Pelim fica gorando mesmo, velho. Ele gora demais. Eu trabalhei com ele uns 7 anos, meu. Ele gora pra caramba, é fogo. Um abraço pro amigo Cláudio Gora. Oh, um abraço pro Gora, parceiro. Irmão dele, o Gorinha. O Rui. Você fez as pazes com o Pelim, mano? Sim, ah, lógico, é parceiro, não. O Pelim é meu parceiro, pô. Pelinha é gente boa, não tem inimizade com ele, não. Abraço também pros amigos dele também. Tem o Gorinho. Então, o Goró. O Goró. Goró. É, velha guarda da Portela. É, isso aí conheço. Ô, Jean, Heroine, você gosta de Zeca Pagodinho? Eu não gosto. O Zeca é fascista. Também? Todo mundo é fascista. Todo mundo? É vagabundo. Ô, Zeca. Da minoria que gosta de cerveja. Ele não gosta de destilado. É um vagabundo. Você gosta de que lado? Eu posso fazer uma pergunta pro Zeca? Mas aí, pode falar. Ô, Zeca, manda um abraço aí pro meu samba aqui que eu faço aqui na Zona Sul, no Capão Redondo. É, Favela VIP. Alô, Favela VIP. Queria mandar um grande abraço ao Capão. Opa, pra Xerém também. Ô, Xerém tem nada a ver com Capão Redondo. Agora, Jesus. Agora, manda um samba teu aí pra gente ver pro Domênico dar a nota de 0 a 10. Vamos lá. Domênico Sacomani. Vai analisar agora o teu samba aí. Canta aí. E ele gosta, hein? Então vai. Vai. Um Casa Nossa Subtração. Pode colocar de fundo aí. O quê? Que? Casa Nossa Subtração. Casa Nossa. Não, Casa Nossa é um grupo de samba, conhece, mano. Não, é muito... Gente, esse som é top, eu mano. Acho que eu devia... Eu acho que eu tô morando na Dinamarca, velho. Não sei o que vocês estão falando. Casa Nossa, velho. É um grupo de samba. Benja, e Subtração é a música, o nosso segue. Pô, mas essa música é boa, mano. Eu sou do rock and roll, mas nunca ouvi falar de nada disso que vocês estão falando. É que você não ouve, mano. É, mas se você não curte... Isso, é, não samba, isso é samba raiz, mano. Claro, samba bom. Ouvir, então, então vai. Eu convite de vocês desde 2004. Vai, canta o teu samba aí. Não, não vou cantar. Essa música é top, mano. Tá boa mesmo. Coloca de fundo. Aí, tá rolando. Rola aqui. Alô, Casa Nossa. Nossa, não, aí é Zeca Pagodinho, mano. Ah, não, é isso aí mesmo. Certas horas. É bonito, aí, é bom. Eu sinto uma vontade de ir embora. Puxa aí, Mendinha. De ir largar. O cara não ia cantar? Não, eu pensei que você ia cantar, cara. RG, você que é do samba, você conhece? Hã? Preste atenção. É bonito demais. A coisa mais nova que o RG conhece do samba é Beth Carvalho. Alô, Beth Carvalho. Ouvinte. Pô, você gosta do quê? Você não gosta de nada. Você conhece o sambista... Zeca Pagodinho, Jorge Aragão. Conhece o sambista Nego Branco. Alô, Nego Branco. Marquinhos da Vila. Você gosta de AGP? AGP. AGP é top também. Eu gosto da AGP, eu gosto, viu? Do verdadeiro samba. Velho. Isso aí não é samba? O verdadeiro samba, samba antigo. Ó, o Domênico curtiu isso aí. Isso é falou. Música de feijoada, né? Pegou. Final de tarde, reúne a galera. Delícia. Feijuca. Feijuca e o sambão. É igual a sensação na época que o Marquinhos era vocalista. Pô, também. Era e top. E eles voltaram, hein? Sensação voltou. Sim. Sensação é muito louco, Pedro. Você tá brincando. Ó, tá louco. É, sensação voltaram, é bom demais. Cara. É top, mesmo, Marquinhos. Os caras não conhecem. Os caras são mó vacilão, mano. Delícia. Eu não vou criticar, não sei nem quem é a sensação. Não, juro por Deus, posso falar. Rock and roll é muito bom também, cara. Não, mas eu não tô criticando, eu te juro, eu tô sendo sincero. Eu não faço a melhor ideia de quem seja. Mas olha o conteúdo da letra, velho. O quê? Eu vou embora. O conteúdo da letra. Vamos ver. Vamos pedir. Peraí. Vou pedir uma música aí pro Sombra aí, ó. Subida do Morro aí com Originais de Samba, mano. Originais de Samba é top, mano. Alô, Originais. RG tá com uma cara de morro. Originais do Samba com X aí, muito louco. Originais do Samba é bom. É que o Benjamin não tá ligado. Você não sabe Originais do Samba, era a banda do Mussum. Isso eu sei. Originais do Samba é a subida do morro, mano. Ele que eu tava assassinando o Camarão. É. E o grupo Refa. A subida do morro é diferente. É samba de malandro. É samba. É samba de malandro. É samba. Você tem uma cara de Flamengo, Rio de Janeiro. Olha a letra, aumenta. Não, velho? Por aí. Não é meio Rio, aí, Flamengo, não. Jogo no Maracanã, não é não? É, por aí. O cumprimento é diferente. Ó, o cumprimento é diferente. Nossa, olha só. Alô, como vai, como é que é? Malandro é malandro, mané. Tem fundo de quintal, que é bom também. Põe aí Amizade, homenagem a Arlindo Cruz. Lindo Cruz. Ô, Fuscão Preto. Ô, Fuscão Preto. Ok, fala aí. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Ô, é Tutóia, que número? 77. Às 18. 18 horas, sem falta, hein? Estarei lá, hein? Boa. É só levar o RG, né? Não, RG tá aqui. Eu não vou não, eu não vou não, velho. Eu não vou não, velho. Domingo vou ver a final do peixe, tá louco? Não, é quarta, velho. Ah, então. Você quer ir? Só vou no domingo. Você quer que o RG vá na torcida Estadual 7, ver Corinthians Nacional? Vou não. Claro que não. Vou não, quero ficar me divertindo em casa. Quem vai? O Benja que vai? O Benja. Não, o Benja vai estar aqui no ar, como você quer que ele vá? Eu ganho, hein, Benja? Tô lá, velho. Tá, mas você vai depois do programa? Eu vou como? Por quê? No camarote eu vou como? Tá louco? Lógico que eu vou. 6 horas eu tô zarpando. Eu tô, você quer me achar? Tô na Tutóia 77. E 77? E 77 é um ano. 13 do 10 de 77. Prioridade é o estádio 97, garoto. O Libertadores tá lá no contrato. Ô, se quiser, eu participo do carro, da van. Ô, Beijão, eu fiz uma música inspirada em Fusco Preto pra Domênico. Fala. Lapa Preta! O meu resto? Suave e feita de aço! Eu só fui até aí! Já tá bom! Já tá bom! Xandão! Tchau, Xandão, um abraço! Valeu! Falou, abraço, até mais! Tchau, tchau! Oh, peraí! Ô, Jean Heroílis! Jean Heroílis. Me fez perder o cabaço. O que foi, menina? Pera aí, olha, eu tomei amarelo semana passada, falei uma coisa muito mais. Não, eu não posso tomar amarelo. Ó, o Jean Heroílis escreveu uma resposta pro Léo Jaime no Twitter. Olha o que ele escreveu. Dia 20 de agosto de 2012. Eu, felizmente, não gosto de futebol. Acho que é uma sociabilidade masculina que se afirma contra a homossexualidade. Assista. Nossa, que bobagem. Nossa. Esse Jean Willis, quando fala, é só bobagem. Cada vez. E aí ele colocou uma figurinha assim do Emotion cuspindo. Não, não colocou, não. Mas ele nessa época ele não tinha cuspido. Mas ainda. É um cara que atinge o objetivo, né? Tá todo mundo repercutindo nessas idiotices. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Oferecimento também do aplicativo Hero. Tá sem WhatsApp hoje? Então envie um SMS com a palavra Zap para 22020 e baixe o Hero, tá bom? Boa! É isso aí, impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Vamos falar do cartão Zoom? Opa, vamos lá, vamos embora. Acabou aqui, rapaziada. Se liga só, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, velho, sem conversinha fiada, sem caô, você ganha R$5 de crédito nele. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Cincão no teu bilhete único, legal, não é? Ó, se liga só, hein? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar. De manhã, tomando café da manhã, tá certo? Debatendo aí a sua relação com a sua esposa, assistindo a novela, assistindo futebol. Você nunca mais vai pegar fila para reabastecer de crédito o seu bilhete único, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Soletrando. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Para saber mais, acesse o site. zoom.com.br/bilhete único RG número 2. Vocês viram aquele ex-volante? Ex-volante do Palmeiras, o França, eu vi, se envolveu numa briga de trans. Briga de trans de novo. Matou quem? Não, aí não. Que tá. Bateu o carro, foi atrás do cara que bateu nele. Na sequência saíram pra porrada no trânsito. Aí veio um carro, atropelou ele. Atropelou ele e saiu arrastando o cara com a cara no chão. Tá brincando. Ele tá no hospital desfigurado. Caraca, velho. Mas ele joga ainda? Joga no Figueirense. Ah, mas é. Nossa, é triste, mas esse cara é normal, né? Mas esse cara é meio louco, doido, né? É que quando consertarem a cara do França, não vai estar muito diferente do antes do acidente, né, velho? Esse cara aí também, velho. Esse é vida louca, velho. Tá dizendo... até no olho. Aí tá dizendo que ele fugiu do hospital? Não. Não, tá louco, tá quase morto. Hã? Você tá louco? Não, peraí, tá dizendo que fugiu, é verdade. Como, seu, como sou peraí, louco? Peraí, notícia nova aqui. Ah, que o Sombra só leu a primeira parte. Tô lendo, tô lendo daqui, não, porra. É que essa notícia do acidente, eu já tinha visto ontem. É que agora pintou uma nova, que ele fugiu do hospital. Parecendo uma múmia, todo enfaixado. Pô, mas se o cara tá todo ferrado, como é que ele consegue ir? Que eu li que tava desfigurado. Ah, não sei, mas vai que... Mas esse aí toda hora tem um problema, né? Não, ele já tinha tido uma briga do trânsito também com polícia. Também. Já tinha brigado em balada. Esse, que é exagero. Esse é aquele que tatuou a favela, né? Na barriga. Acho que é exagero você falar que o... Ele tem um monte de tatuagem. Acho que é um exagero você falar que o Domênico é o França do rádio. Como assim, meu? Eu? Ah, acho que aqui é outro, hein? Só é falta tatuagem. É só um minuto. Só falta tatuagem. Só um minuto. Só agora, como diz o mano, só um minuto. O doido aqui não sou eu, não, do estádio. É, sou eu. Aliás, esse negócio aqui é muito louco as coisas. Eu? Como não? Ei, porque neguinho fala, mal, não. Mal de você quando você não tá. Não é assim? Não é assim que funciona? É, eu conheço bem. Um vampiro radiofônico. Então vamos saber quem falou o que de quem aqui. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Por favor, hein, cara. A gente quase não. Não, falou... pera um minuto. Eu tô falando, parece que tá apressado. Que foi, baby? Que saudade. Agora é sério. Eu não tô te chamando a conversa. Não, isso é verdade. Que saudade. Tá olhando bom. Que saudade. Não, quero ouvir o Benja. Quero ouvir o Benja. Que saudade que eu tô do RG. É verdade. É verdade. O RG faz falta. Porque fica faltando um negócio no programa quando fala a idade, o nome, o cartão, né, tapa na camurça. É camurça, né? Aquelas piadas que tem... Lógico, às vezes não tem graça, é normal. Mas 98% das piadas de são legais. É verdade. Os trocadilhos são legal, super importantes. É legal. Eles, assim, eles dão mais alma na participação do ouvinte, na ligação do ouvinte. Incrementa. Não, mas você deve... Incrementa. Com certeza. Às vezes, o Domênico, isso é verdade. Quando o Domênico não vem, porque o Domênico suga a energia boa do RG. Não, sem dúvida. Então, ó, espero que o RG volte em breve. É, olha, eu vou te falar um negócio. Nós somos assim, nós somos que nem uma família. E às vezes uns faltam, tiram férias, mas eu vou te falar uma coisa. A gente fica um pouco mais triste com a ausência do RG. RG, pô, volta logo, meu. E outra, Sombra, o RG é monstro, velho. O velho é Oda, mano. O velho é Oda. É Oda. Não. O RG, ele tem uma hora boa, cara. Quando ele fala, o meu slogan é experiência e potência, não é por falar por falar. Não é palavra barata, né? Sim. Não é. O cara traz toda uma experiência de vida. E às vezes a gente só dá valor quando a pessoa não tá. Porque a gente sai de férias. Cara, parece que ele tá 2 anos fora. Quando é alguém que a gente não gosta, né? Fala assim, nossa, tanto faz. Né? Tem a impressão que a pessoa até tá e a gente não dá bola, né? Vamos dar um chupa pro Domênico que suga toda a energia bacana do velho. É, tomara que o RG volte aí com suas baterias recarregadas. Se Deus quiser. Aguentar o vampiro radiofônico não é mole, não, hein? Não é mole, não. Sensacional! O Domênico é o vampiro radiofônico, ele suga a energia boa do RG. RG, palmas mais uma vez. Você viu quem é quem, que né? Bom, você voltou. Eu não entendi duas que coisas. Que bom você voltou. Primeiro, véio, que só teve elogios à minha pessoa. E segundo, que é o cara que ficava gritando porque eu tava preso. Queria falar mal de você, nós não deixamos. Eu vi ouvinte aqui. Eu sei que é ouvinte. Deixa eu falar. Se é pra falar mal de você, a gente nem permite. RG, é fácil. Não precisa vir, porque a produção também é vendidinha. Só falta dar pros dois. Esse aí, pra sentar no colo desse aqui daquele, meu Deus do céu. É garantia de emprego? Com o bairro se viu. Corre, vai ser uma. Pega aí. Deixa eu ver o bairro pra ele. Nossa, não ferrou! Esse aqui também é sem problema. É fácil, EG. Nós temos um site dos mais espetaculares. Tem lá um replay do estádio lá. Você vai lá e ouve um pouquinho. Vai lá, velho. Isso foi um dia. Vai lá e ouve os outros. Porque a gente pega todos os dias, o programa não termina. Ouve, EG. Aí você vai ver quem são os caras. Esses vendidos tá aqui. Tá precisando de ferramentas e máquinas? É, tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro? Furou o pneu? A Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência. Precisa dar um talento naquela sujeira? A Black & Decker também tem aspiradores portáteis, além de muitos outros produtos. Black & Decker, você já conhece, né? É sinônimo de qualidade. É a garantia de comprar uma excelente ferramenta para cuidar bem da sua caranga. E para melhorar, temos uma oferta incrível para você que passa horas no trânsito pesado ou você que vai viajar. Já pensou em manter a sua bebida gelada enquanto você dirige? Na Dutra Máquinas, você encontra a mini geladeira portátil Black & Decker com capacidade de 6 litros e funciona no acendedor 12 volts do carro por apenas R$10,28,90. Você põe a geladeirinha ali no teu carro? R$10,28,90. Buscar amanhã isso aí. Visite uma de nossas lojas ou compre online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Aliás, que tem de taxista querendo dar agora um conforto maior pro passageiro? Vai lá na Dutra Máquinas, hein? Ô, Motinha! Oi, chefinho! Estamos aqui no pedaço do Estádio 97, sem parar, na Zona Norte. Aqui na Praça Heróis da Paz. Da FEB. É, Heróis da Farc, né? Heróis da Farc. É um idiota, velho. É um idiota. Heróis da Farc. Além de dar spoiler, é um idiota. É. Oi, RG, seja bem-vindo novamente. Olha, o cara descascou você. Obrigado, Motinha. Valeu. Vai. Oi, velho. Valeu, nossa, galera. Nossa gente, velho. Together. É nossa gente. Do Domênico. Together. Lixo esse domingo. É isso aí, RG, seja bem-vindo. Together, together. Olha, então vou começar a entrevistar o pessoal aqui rapidinho, né? Vai dar tudo errado. Vamos lá. Qual é o seu nome? Sandro Tomé de Souza. Gosto pra quem? Palmeiras. Ei, tá de férias, né, velho? E aí, tá gostando aí das contratações do Palmeiras? Pô, tenho muita esperança agora no Tchê-Tchê-Rereira. O Tchê-Tchê-Rereira. É Tchê-Tchê-Tchê. E aí, me diz uma coisa, é verdade que você nunca foi num campo de futebol? Não, nunca fui. O problema assim que eu sempre tive era medo de briga. Então a gente sempre, eu e meu pai, a gente ia. Ele ia, mas aí eu não ia. Meu Deus, você tem vontade de ir ou não? Tenho curiosidade, sim. Quem sabe um dia dá certo. E junto com a energia. Ah, um dia vai. É só ligar lá pra você estar único que você vai conseguir. Então quer mandar pra quem? Já mandar um amo ela pra Denise, que é minha noiva e minha sócia. A gente trabalha com bolo na Confeitos Palmeiras. Falou então, obrigado, viu? Obrigado. Vai, próximo. Ô, Motinha, Super-Gê, saudade de você, viu? Eita, qual é o seu nome? É Rafael Augusto. Gosto pra quem? Corinthians. E aí, quarta-feira, vai passar ou tá difícil? Eu tô pensando no Pocahontas já. Vem aqui em São Bartolomeu. Eita, meu Deus, você tá com essa confiança toda? Ih, tá tranquilo, filho. Amanhã é 4 é 4-0. 4-0? 4-0 fácil, nós vamos mostrar quem é que manda aqui. Mas e a zica lá, velho, da Arena? Não, essa zica já passou, né? Só pra campeonato passado. Ok, então manda um abraço aí. Eu mando um abraço pra minha esposa, eu amo ela, um abraço pra minha filha, pra todo mundo da PGL, né, Gerson? Chupa! Pronto, foi. Vai próximo, qual é o seu nome? Solon Sampaio. E torce pra quem? Torce pro Corinthians. Vai, Corinthians! E aí, velho, tá gostando? Você gostou do Corinthians do Camacho, né? E o... como é que é o nome do menino novo? Bruno Paulo. É, ainda não acertou não, tô esperando ter a final do Paulista pra anunciar oficialmente, mas se vier, vai ser são duas boas contratações, né? Camacho pra jogar contra o Rodriguinho, que não dá, né, velho? É meio fraco ele. Tô confiante nessas contratações aí. E aí, quarta-feira, como é que vai ser? A quarta-feira eu tô confiante, vamos classificar aí, vamos buscar o Vida Libertadores, ser tricampeão do mundo com o Vida Libertadores. Eita, quer mandar um abraço pra quem? Mandar um abraço aí, primeiro mandar uma moela, né, pra minha noiva Mara, falar que... Pô, você esqueceu o nome da mina, hein, velho, que coisa feia, velho. É sua noiva ou não é? É o seguinte, eu tô fazendo aniversário hoje aí, se puder mandar um parabéns aí pra mim, eu agradeço. Falou, parabéns, Sandro. Depois a gente apaga a velhinha, tá, Gá? Espera aí. Próximo. Marcos do Santos da Rua Cavalcante. Nossa, só tem, só vocês têm nome, velho. Não precisa falar tudo isso. Só pra quem? Corinthians, Coringão. Eita, mais um, velho. E aí, Manoel, beleza? Beleza, o mano tá bem. Nossa. Vamos lá. Quem? E aí, quarta-feira? Quarta-feira, vamos esmagar o Nacional. Se cuidar, vai ser 3-0. Você não tem medo que, por exemplo, logo de cara, uma besteira lá da defesa, o Nacional faça um gol? Não vai dar medo? A zica do Corinthians, mata-mata, na arena? Pode acontecer, mas o Corinthians tem que se preparar, tem que, pode dar essa bobeira, né? Tá jogando em casa, tem que ir pra cima. E esse time que tá agora aqui, que ainda não tá totalmente pronto, né? Tá vindo os jogadores e tudo, você acha que o Tite vai conseguir resolver tudo? Ah, o Tite já tem um planejamento concreto, ele sabe o que vai fazer. É? É o semideus que manda o Mano Bis, né? Eita. Manda abraço. Abraço pro amigo Daniel, que deve estar ouvindo aí. Posso fazer meu chão? Proteção e diversão só com o Bozano. Tá bom, mas não ganha nada, tonto. Vai, próximo. Qual é o seu nome? Cássio Ferreira. E aí, Cássio, posso pra quem? Tricolor, Paulista, São Paulo. Eita. E aí, como é que vai ser lá? Você acha que dá algum medo? Os cara, o Pintado deu uma entrevista falando o seguinte, olha, os caras vão vir pra cima, é difícil. Não é um jogo fácil, mas corre algum risco de os caras conseguirem, pelo menos, empatar, fazer quatro. Motinha, você vai estar no estúdio quarta-feira? Com certeza, quinta-feira. Então, o jogo vai ser às 19h15 e você vai anunciar dois gols do Tricolor no ar. Eita, gol de quem? Um do Calera e um do Ganso. É isso aí, não quer mandar abraço pra alguém? Um abraço pra toda a galera que ouve o estádio, um amo ela pra minha noiva, minha Lenita. Tá, o outro quase que não esquece o nome da noiva. Próximo, palmeirense, e aí, qual é o seu nome? Meu nome é Murilo Coltrufo Gribel, mano. Como? Murilo Coltrufo Gribel. Que nome, hein, velho? Nossa senhora, fácil, hein? Fácil. E aí, Palmeiras de férias, se contratando, o Cuca tá com fé. O Cuca falou, vai ser campeão brasileiro, você acredita? Ah, se ele tá falando, ele deve estar trabalhando pra isso, né? Mas é difícil acreditar. Aí, nós, Palmeiras, já estamos muita coisa. E o Tietê, gostou ou não? Ah, não sei, tem que ver no time grande agora. Não passa confiança, assim? Você acha que é um acaso? Ah, jogar a final do interior com o Santos agora não mostra nada. Eita, tá sem confiança, hein, velho? Ah, nele não tem que ter confiança, não sei, não tem que esperar dele. Ah, incógnita, se tiver lucro. Você gostaria do Pato no Palmeiras? Também não. Eita, esse cara tá triste, velho. Tá deprimido, hein, velho? Abraço, manda abraço pra quem? Não, só vou mandar pra minha noiva, eu amo ela, chama Carla, e de resto chupa a mano e esmagador de linguiça. Tá bom, próximo. Qual é o seu nome? Sérgio Paulo dos Santos, moto. Nossa, pra quem? Coringão, vai Corinthians, chupa Domênico! Nossa, a mulher tá filmando ali, velho. Você tá fazendo ainda passar frio. Não, não tô fazendo não. Então, vamos ter cautela, quarta-feira, Coringão, 1-0, gol de Romero, pra concretizar isso aí. Romero é titular. Não, mas vai entrar no segundo tempo, fazer aquele gol maravilhoso. Romero, anota aí. Ok, então, manda abraço. Quero mandar um abraço para uma moela para minha esposa Zena, um beijo à minha filha Lorena, meus familiares, minha mãe, meus irmãos. Tá fazendo aqueles políticos, velho, nossa. Minha sogra, o pessoal tá ouvindo, o pessoal tá escuta. Tchau, valeu. Chefinho, posso colocar mais uns três? Rapidinho, vamos lá. Então, nome, time e abraço, vai. Caio Carvalho, Palmeiras, uma moela para Jaqueline, abraço pessoal da OC. Chicão, chupa, seu banco. Próximo. Eu e corintiano. Chupa Domênico, abraço pra minha esposa Andréa, meu filho Bruno e meu outro filho tá aqui, Henrique. Manda um abraço, Henrique. Meu nome é Henrique, torço pro Corinthians e espero que quarta-feira o Corinthians Mague. Mague, vamos lá. Próximo, último. Meu nome é Bague, sou corintiano. Chupa Domênico, vou mandar uma moela pra minha mulher que tá no carro. Mariana, te amo. Ok, chefinho, é isso, as coisas... Pedágio do estádio 97 sem parar. Boa, Motinha! Um abraço a todos que passaram aí na Zona Norte de São Paulo. Obrigado! Obrigado, tchau! Esse foi o pedágio sem parar do estádio 97. Agora, mudando um pouco de assunto, nesse final de semana, eu troquei aquelas caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. Oh, que beleza! e eu continuo com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o carro fica mais bacana, né, velho? Porque aquele adesivo é mais simpático, bonitinho, né? É mais simpático. O pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Agora com o único adesivo, você passa pelos pedágios, estacionamentos, sem ter que se preocupar com moedinha, ticket, com essas coisas chatas. E aí, olha, e ainda abasteço o meu carro sem ter que descer do automóvel. É. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda, gente, hein? Boa. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Ô, Dodô, você nos bastidores falou aí, não, o Cuca não falou que vai ser campeão. Eu peguei aqui a declaração dele, olha, abre aspas, eu não precisava falar, poderia ficar quieto. Mas nós vamos ser campeões do Brasileirão. Chupa do mesmo. Não é demagogia nem ofensa a outro time. É porque nós vamos buscar. Vou conversar com o grupo. Eles vão dividir isso comigo. Vai ser jogo a jogo. Vamos fazer do brasileiro um mata-mata a cada partida. Então chupa, Dodô. Mas olha o contexto da coisa ele prometeu, que ele colocou. Ele não, falou, vou ganhar o título. Deixa ele. Ele não falou, ouviu? Por mal, ele não tá errado. Você ouviu o que o Sombra falou no contexto da coisa? O quê? Lê de novo, Sombra, pra ele. Eu não precisava falar, poderia ficar quieto, mas nós vamos ser campeões do Brasileirão. Deixa ele falar tudo, vai. Não é demagogia nem ofensa a outro time, é porque nós vamos buscar. Vamos buscar. Vou conversar com o grupo, eles vão dividir isso comigo. É diferente. Não adianta falar. O cara pinça uma palavra do cara. Mas eu não tô criticando o Cuca, acho legal, ele prometeu. Eu até. Eu não tô criticando ele. Não, mas ninguém tá falando que você tá. Ele falou, seremos campeões brasileiros. Mas ninguém falou que você tá criticando? Quem falou aqui? Nossa, velho, estamos criticando. Não, não tô falando isso. Só que eu acho que é trazer uma responsabilidade muito grande. Eu acho que um treinador do nível do Ele Cuca, que trouxe. Ele trouxe mesmo. Tá certo ele. Ele trouxe mesmo. Tá certo eu ele. Eu acho que tá certo. Chamou não. A responsa mesmo e dividiu não, com os caras. É aquela velha e história. E dividiu com os caras. Ó, vai ser o um mata-mata. Quer dizer, ó, vocês estão junto comigo eu isso entendo, aí. Eu entendo que tá ele certinho. Pode até buscar... Não, eu não concordo. Eu não jamais falei isso. Você é pessimista. Você não, é não, não, não. Negativo. Mas lá vai você de novo querendo jogar coisinha. Não, tô jogando não é nada, isso. Né? Eu acho que se fosse o teu treinador, você não ficaria muito feliz, não. Mas como não? O que ele falou de errado? Eu acho que é trazer muita responsabilidade pro grupo. Ótimo, tem hora na vida que você precisa chamar a responsabilidade. Eu vou lutar pelo título, é uma coisa. Eu vou ser campeão, é muito diferente. É muito legal. Eu prefiro um treinador que fala, pode falar... Vou pra cima, vou ser campeão. Os caras estão comigo, tá todo mundo fechado. Não, mas ele chamou a responsabilidade que a torcida vai cobrar lá na frente. E qual o problema? O contrato dele vai cobrar. E qual o problema? Isso realmente, de fato. Gente, o contrato do Cuca termina em dezembro. Sim. Qual o problema? Até o término do mandato do Paulo Nobre. Qual o problema? Se ele não ganhar, não ganhou. Eu falei, eu prometi. Eu acho que se fosse treinador, jamais falaria isso. É muito chato. Quantas vezes você já prometeu várias coisas para sua esposa e não cumpriu? Várias. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Aproveite! HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Atenção, hein? Olha aí, o Marcos Marangão, ele fechou o resort. Hoje foi o primeiro a fechar o resort. Aê! Lá no Australia. Vai ser estranho, Noninho. Aí parabéns. Aí sim, O Estádio 97 também tem oferecimento do Extra, Benjamin. O pessoal curtiu a história do programa eclético com samba e sertanejo. Ah, a galera curte. Olha, você merece abrir o placar com o Extra Gol. Ele também. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração. Pode segurar o coração. Acompanhou a rodada do fim de semana e esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Pois é. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. E você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, Zombinha? Beber só com moderação, tchau. É isso aí. RG, quem ganhou a camiseta da Energia 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Gustavo Borrejo. Beleza. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? O famoso Carlos Xandão. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Ah, o nome curto, José Moacir de Souza Neto. Beleza, é isso aí. E olha, um recado para você, torcedor do Palmeiras. Chegou na loja do estádio97.com.br a nova coleção de relógios do Palmeiras. Atenção, você palmeirense quer um relógio bacana do Palmeiras? Vá lá, loja do estádio97.com.br, tá? E a loja tá animal, hein? Tem presentes pra você, corintiano, palmeirense, são paulino, santista, flamenguista, torcedor do Cruzeiro, do Galo, do Grêmio, do Inter. Tem de todo time lá, procura lá, tá bom? Muito bem. Estádio 97 volta amanhã, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Ester, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Valeu, gente! Boa noite, tudo de bom, até amanhã, 5h30. Valeu, tchau, tchau. De segunda a quarta no Energia na Noite, as novas tendências da música eletrônica. Spirit Radio Show, 10 da noite. Energia. A festa junina mais tradicional de São Paulo, vem aí. É só rojão pra todo lado. Festa junina do Energia.